Alô Brasil, coisa nostra, é eu. Já viu Pirata número 44? Assim, é um barquinho atrás do outro neste Natal. Sabendo, por um gosto pessoal do finado neguinho, laranja e preto decidiu se ser assim, é assim. Honra, branco, marfim, vinho, tinto, carmim. Quem permitiu, Deus dirigiu esse filme. Eu queria tentar começar da forma mais... Nossa, é que você fez essa voz. Porque eu tô animado. Porque ele tá bebendo cedo. Desde as 9 da manhã. Desde manhã. Você tem que entender que o 4 parece um barquinho, entendeu? Ah, entendeu? Agora é a hora. E aí parece um barquinho. Eu ignorei essa informação. É muito óbvio, gente. Parece um barquinho atrás do outro. Um 4 e no 4, tipo, e é Natal. Então é tipo um barquinho. Tá. Natal. É assim que funciona. Um cruzeiro de Natal. Olá, como vocês estão? Meu nome é Pedro Falcão. Nós estamos apresentando o último navio pirata do ano. Adeus. Acho até que ano que vem. Vai embora agora. Mas nós estamos gravando aqui depois de muita enrolação, depois de muito pensar sobre o nome do podcast, as piadas com o podcast, e sem saber se de fato nós estamos online. Afinal, estamos transmitindo ao vivo. Ao vivo? No Twitch. É TV, do nosso Twitch TV / Max Ribo, que é o nosso canal. Sim. De streaming. Últimos 15 minutos. Que mais, Falcão? O que mais você pode falar do nosso Twitch? Não, tipo, a gente vai te passar todas essas informações de um negócio que já aconteceu e você não pode assistir se você tá ouvindo isso. Mas é pro futuro, gente. Vocês têm que saber fazer investimentos. Vocês têm que saber fazer investimentos. Mas enfim. Investimento? Ai, tá foda. Mas enfim, eu estou ao lado de Raoni Marx. Ele está. Se apresente. Oi, eu sou o Raoni Marx, é tipo Johnny Cash, assim. Vocês sabem quem eu sou, acabaram de dizer, mas eu vou falar meu nome mesmo assim. Tudo bom? Vocês estão felizes? Vocês estão contentes? Vocês estão na vibe do Natal? Mas e também ao meu outro lado eu tenho o Daniel W. Oi. Qual é o seu nome? Daniel. Se apresente. W. Presente. Cara, você chegou num fundo muito baixo, assim, na sua carreira de apresentador hoje, cara. Tá foda. Está, cara. Não falei. Ai, nossa, tá foda que eu fico chorando, cara. Ah, é que é final de ano, tá ligado? Final de ano é foda, tá ligado? Ai, que engraçado. Emoções à flor da pele. Mas, enfim, nós estamos aqui neste final de ano. Quer que eu faça isso? Ai, mano, a barra tá muito engraçado. Eu tô vendo a gente aqui, tá muito engraçado o feed aqui, cara. Vai apresentando com todo mundo. Beleza, a gente tá aqui neste fim de ano, no clima natalino, clima reveillonesco, aqui na Globo e tudo mais. E o que acontece é o seguinte: como é final de ano, a gente vai fazer o que todo mundo faz no final de ano e listas. A gente vai fazer listas. Celebra as listas aí, Rony. Eu tô cantando a música do Natal no fundo. Eu não posso celebrar. Listas! Natal é tão... Então, pra quem não leu, pra quem listas. Não viu na nossa... No convés, pras pessoas desalmadas que não leem o convés, as listas que vamos falar sobre são... Calma aí que eu vou descobrir. Dá um minuto. A gente vai falar sobre top 5 coisas que a gente achou legal nesse ano. Exato, sobre várias coisas. E top 5 chorumões, porque teve chorumo pra caralho. Sim. E as coisas legais são música, filmes, séries, games. E a gente ia fazer quadrinhos, só que somos péssimos cartunistas e a gente não lembra de nenhum. Somos péssimos críticos de quadrinhos. Exato. E por isso a gente não sabe quais são todos eles. Falar tudo. Aí, no momento, você tá falando vazio? Eu tava falando no vazio. E no momento que a gente fez foi... a gente fez já essa seleção dos quadrinhos, só que ao vivo no Twitch. Então você que tá no futuro agora se fudeu. Você se perdeu. Então... A sua lealdade acabou de custar caro. A sua falta de... A ausência de lealdade. E é isso aí. Então a gente não vai começar com o chorumão, porque a gente vai ter 5 deles. Vai ser o clímax. Vai ser o clímax, vai ser o ápice da parada. Vamos deixar pro final e a gente não vai ter pausas simbólicas também hoje, porque como a gente tá gravando ao vivo, que se fodam pausas simbólicas. Elas já são simbólicas. Mesmo. Exato. E pra quem não viu, Falcão tá aqui jogando The Dig. The Dig é muito legal, pra quem não sabe, é um point and click adventure doido, dirigido por Steven Spielberg. Spielberg. Feito pela, claro, LucasArts, né? Por que não? É, com altos pixel art doido e o bagulho é louco demais. Exato, é muito legal que a gente tá na mesma tela já faz 20, 30 então minutos. Tá muito triste. Parece que eles estão no começo do Gravidade, faz meia hora. Mas você pode deixar, tipo, como simbólico, tá ligado? Tipo, somos três pessoas e tem três astronautas ali. É verdade, tá, três pessoas sem propósito no espaço. É, exatamente. Tipo, somos nós. Exatamente, estamos aqui no espaço virtual sem propósito algum, só enchendo a cabeça de vocês de bosta. Mas enfim, vamos começar essa listagem toda? Sim, vamos começar. Tum, tum, tum, tum, tum, e no final, tum, logicamente... Não tem intervalo, então nós vamos fazer então as músicas. Então não, Falcão, você tem que fazer os sons, não fingir que você tá tocando. Ah, mas aqui, porque aqui, ó, no Twitch... Parece que tem um piano aqui, né? Parece que tem uma música e daí você toca, tá bom? Eu aposto que em 2 minutos vai aparecer você tocando essa música. Vai ser muito legal pras pessoas que estão no Twitch. Vou fazer aqui no Jô Soares e fazer assim, vocês param de tocar. Somos pianistas cegos, não vimos isso. Não, tá, vamos. Enfim, foda-se. E também a gente vai ter perguntas. Isso é uma coisa importante. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Daí vocês podem postar... Agora nem sei mais se vem os chorumes antes das perguntas, as perguntas antes. Não, o chorume vai ficar por último de tudo. Então fechou. Daí, tipo, assim que acabar, a gente só corta e é tipo um meta final. Exato, vai ser uma cerejão de merda nesse bolão aqui. Fechou. Isso, exato. E daí, pô, vocês podem fazer perguntas tanto no Twitch aqui onde a gente tá, quanto no Twitter, quanto no Convés. Vocês podem mandar cartinhas... Vocês podem ligar pra gente, falar, ei, vocês são péssimos. Vocês podem mandar um SMS, um WhatsApp. Vocês podem fazer mensagens de fumaça, qualquer coisa. Qualquer mímica. Tipo de... Mímica. Mandar desenhos. Telegramas, código Morse. Diagramas, infográficos. Todas essas porra aí. E caretas. Exato. E vamos lá, com que lista que a gente começa aí, galerinha? Games, tá. Se você tá no Twitch, você pode mandar, tipo, manda quais são os seus 5 jogos favoritos desse ano. Se não foi lançado nesse ano, foda-se, manda mesmo assim. Não é como se a gente tivesse, tipo, cheio de jogos pra ler. Meu jogo favorito desse ano foi Super Mario Bros. É, tipo, Tetris, foi demais, cara. Eu não sabia que existia isso. Mas aí, galera, qual que foram os nossos 5 jogos favoritos de 2014, né? 5 jogos favoritos de 2014, sem uma ordem pré-estabelecida, foram... Número 1, o Alien que o Falcão ficou pirando. Cara, esse jogo... É. O lance é o seguinte, quem me conhece sabe que eu gosto muito de terror, tá ligado? Tipo, eu gosto de me inserir em situações de terror, tá ligado? Sim, tipo, sim. Na vida real, tá ligado? Eu gosto de, tipo, entrar em cavernas escuras e coisas do gênero. Tipo, eu gosto de ver tipo filme, de coisa que ele gosta. Gosto de ler, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de longas caminhadas pela praia e tudo mais. Mas, e daí quando eu fiquei sabendo que ia sair esse jogo, eu falei, legal, esse jogo vai ser legal, né? Daí o Falcão jogou e ele falou que era horrível. Daí eu falei, não, vamos ver se é horrível mesmo. Cara, eu não consegui jogar 40 minutos desse jogo. É sério, tipo, eu conheço o Daniel há muitos anos, assim. E ele me parecia uma criança assustada. Cara. Verdade, assim, ele tipo, não, Falcão, eu não vou jogar isso. Ele, tipo, ele não tava nem tentando argumentar, ele simplesmente, tipo, impôs que ele não jogaria. É, assim. Tipo, eu concluí que, tipo, não, esse jogo me dá medo, não dá, eu não aguento. Tipo, não rola, tá ligado? Eu simplesmente tipo, não vou jogar isso. Eu descobri o tipo de terror que me pega de jeito e me consegue fazer não funcional, tá ligado? Exatamente. E esse jogo fez isso comigo, cara. Foi bizarro. E, portanto, palmas pros criadores. Pra SEGA. Sério. E outra coisa, cara, ele é muito bonito. Sim. Pior jeito possível. É, tipo, eles souberam aproveitar muito bem essas novas engines gráficas do PS4, sim, caralho. Total. Pra fazer uma parada bem plástica, assim, parece que tudo é meio de plástico. Sim, não, bem anos 80, né? Sim, e ficou bem legal também porque, tipo, eles expandiram bastante o universo. Ao invés de eles pegarem e fazer, tipo, tecnologias hiperdigitais baseadas em ficções científicas de hoje em dia, não, eles pegaram e foram junto com a ficção científica da época, assim, que era toda exatamente. Aquela parada até semi-analógica, assim, tá ligado? Tudo meio pixelado, tá ligado? Todas as paradas, tipo... Não tem equipamentos pequenos, é tipo todo um trambolho monstruoso, hipermecânico, é muito legal, tá ligado? Exatamente. Tipo, o design da parada tá animal, tá ligado? E tá um jogo terrorizante, porque tudo quer te matar naquela porra. É, então, tipo, tudo conspira contra você. Sim. E o Alien, ele é tipo um dos personagens mais interessantes que eu já vi. Sim. Ele, tipo, sempre fala uma palavra, assim como no filme, né? Uhum. Tipo, sempre fala uma palavra sem, tipo, esboçar nada, sem fazer, tipo, ele é ele gera um terror psicológico tão profundo, sim, um medo tão grande, uhum, que, tipo, a ponto, assim, de você realmente não conseguir, tipo, prestar atenção nas coisas, você só quer sair dali, você fica É que ele é um personagem que ele impõe realmente essa sensação de que você tá sendo caçado, tá ligado? É. Tipo, os outros seres humanos e os robôs na nave, tipo, eles são coisas que estão ali que vão acabar te matando por acaso, tá ligado? O Alien não, ele tá, tipo, no duto de ventilação te caçando, tá ligado? Exatamente. Tipo, de rolê ali e tal, tipo, ele sabe onde você tá, tá ligado? Só que ele tá ali de brinque, sabe? Não, é pesado, assim, assim. E você, meu, se você fica jogando por várias horas seguidas e tal, nossa, cara, é, tipo, desesperador, porque você começa a ficar suado, sua mão, tipo, começa realmente a tremer, sei lá. É estranho. É um jogo horrível, no melhor sentido possível. É, exato. Exatamente. Uhum. Mas, Min, esse foi o Alien. Se você não jogou, se você está pensando em comprar um PS4, compre e jogue Alien, sei lá. Você não precisa comprar. Tente jogar Alien. Tente jogar Alien, cara, porque é muito louco, ainda mais se você curte o filme, principalmente o original. É, cara, se você gosta do primeiro filme, cara, tipo, é o jogo que mais fez jus ao filme até hoje, assim, tá ligado? Isso é fato. Tipo, é realmente muito, muito foda. Isso é bem verdade. E prosseguindo com a nossa lista, o que mais a gente tem aí, Raonico? Prosseguindo com a lista, nós temos... Jogo do South Park, South Park Stick of Truth. Cara, que é um puta RPGzão foda, nesse cara. Cara, eu perdi muito, muito nesse jogo. Esse jogo é animal, cara. Esse jogo é bem do caralho. Além de, assim, ele tem um sistema de luta que é meio diferentão, assim. Naquelas, tipo, eles pegaram e voltaram atrás pro classicão dos RPG, tá ligado? É, não, mas eu digo, o que é diferente é fazer aqueles especiais sim. É tipo, eles souberam casar muito bem a linguagem da série com tudo do jogo. Sim, com a total. Jogabilidade e tudo, assim. E tipo, o que eu achei mais louco é que de fato você consegue visitar South Park, tipo, é realmente o mais próximo. Você tá na cidade. É, tipo, tá na senti estando naquela cidade. Tipo, as últimas vezes que eu tinha visto South Park era tudo em 3D, era tudo estranho e tal. Então não. Sei lá, não é a mesma coisa. Não, é um puta jogo. Inclusive, você vai pro Canadá, tá ligado? Que é muito engraçado, inclusive, é tudo pixelado, tá ligado? É muito bom. É muito bom, tipo, é um jogo do caralho, é um ótimo jogo de RPG. Além de ser engraçado pra caralho, tá ligado? Um jogo de South Park e tudo mais, eles conseguiram fazer um puta jogo de RPG. Total. Acho bem legal, saca? Tipo, total. Ele supre todas as necessidades aí. E eu acho que também o ele é quase um resumo geral da série inteira, né? Sim, se você for sim, ver. Total. Tipo, porque eles. A forma como eles meio que construíram o roteiro é, tipo, botando todas as piadas possíveis de South Park. É, eles referenciaram todas as coisas que eles fizeram ao longo da carreira deles, tá ligado? É, tipo, tudo mesmo, assim. Uhum. E assim, são piadas muito fodas, né? Essas que você vê, assim, tipo, nossa. Cara, que os caras são bons pra caralho, tá ligado? Eles são geniais mesmo. Os caras são bons pra caralho. Mas enfim, e o que você tem a falar sobre isso, Rony? Eu tenho que falar que eu tenho que comprar ele assim que eu sair daqui. Eu não joguei, eu acabei de olhar a lista, eu joguei tipo um jogo dessa porra, e nada mais. Porra, qual que você jogou? Mario Kart. Então vamos ele falar só desse, jogou isso esse ano inteiro. Vamos falar desse, então vamos lá, Ronix. Mario Kart. Componente. Mario Kart, próximo jogo da nossa Cario lista. Mario então... mais da hora de falar, vamos falar de Mario Kart, é que você fala, tipo, então, Mario Kart, né? É a mesma coisa. E pronto. Mas é bem da hora. Esse, tipo, é o mais lindo de todos, porque é o novo. E daí agora a gente tá no Wii U, que apesar de não ser o PlayStation 4, é o PlayStation 2. Não, ele ficou sensacional. E agora você pode andar nas paredes, é muito louco. O cenário fica dando voltas, fica tonto, é bem da hora. Não, puta jogo mesmo, cara. Então, é bem puta jogo. Eu joguei pouco, cara, mas eu achei bem legal também. É, então, eu acho da hora um jogo que, tipo, é a mesma coisa faz 120 anos. E você fala, tipo, esse é mais da hora. E continua divertindo, tá ligado? Então, continua divertindo pra porra, tá ligado? Daí eu ia comprar o Wii U no fim do ano, mas daí eu comprei 1 milhão de móveis. Daí eu falei, nossa, estou pobre. Daí eu não comprei. Mas daí ano que vem eu compro o Wii U, daí eu compro essa porra. Porque eu fiquei, tipo, na casa da mãe da Heloísa jogando Mario Kart do irmão dela por 48 horas ininterruptas. Caralho, isso é tipo... Não, eu cheguei lá, tipo, 7 da noite, daí eu zerei em todas as cilindradas e daí eu continuei jogando, sabe? Porque caralho. É muito vício do South Park. Muito vício do Mario Kart. Mario Kart. É, o próximo jogo da lista é o que vocês ficaram bem maluco. O jogo grátis. Se você tá triste porque você não tem nenhum videogame dos jogos que a gente tá falando, você pode comprar só um iPad e jogar Hearthstone. Cara, velho. Esse jogo, tá aí um jogo de cartas muito legal, cara. Cara, eu curti muito esse jogo, Curti pra porra também, cara. Tipo, eu tava vendo... Esses dias eu me peguei lendo sobre cartas, sabe, do jogo, assim, tipo, vendo o que que... Pô, nossa, essa daqui é muito louca, ah, eu posso tentar essa, sabe, essas coisas, assim. E, de repente, tipo, eu percebi que, nossa, cara, se eu tiver um iPad, essa bosta na, bosta na minha mão já era, sabe? Não, total. E achei legal também que eles pegaram o conceito todo, sei lá, de jogos que nem Magic, essas porra, e eles conseguiram simplificar de uma maneira que não fizesse a parada ser babaca, tá ligado? Total, nossa, tipo, eles simplificaram de um jeito que ficou acessível pra todo mundo, tá ligado? Total. Você pode nunca ter jogado um jogo do naipe, assim, e ainda se divertir com o bagulho, tá ligado? Total. E se divertir pra caralho, diga-se de passagem. Eu lembro quando a gente começou a jogar, era, tipo, mano, um dia atrás do outro ali, cara. Tipo, todo dia, assim, um rolê. Fucking Hearthstone, tá ligado? Nossa, Não, isso era muito louco. Melhor de tudo é realmente, que o Rony falou, de graça. É. Grátis. É, então, e pra quem não sabe o que é Hearthstone, a Blizzard lançou uma surpresa no ano passado, não sendo que eles fariam um novo jogo com personagens já do lore do Warcraft. Com um jogo de carta que bem louco tal, e ele é bem mais simplificado, ele tem umas regras bem mais simples. Sim, é bem simples o bagulho. Ele é bem estratégia mesmo. É, que nem eu falei, tipo, ele é simples, só que sem fazer a parada ser babaca, tá ligado? Tipo, isso que eu achei o mais legal, só que você aprende a jogar o jogo em, 10 minutinhos ali treinando. Total. No que você vê, você já tá, tipo, mano, jogando pra caralho o rolê e, e é viciante, né? Porque você quer colecionar as cartas e o cacete A4, tipo, é bem da hora, cara. É bem da hora. Hoje que o único problema, assim, do Hearthstone é que nem qualquer outro jogo de cartas colecionáveis online. Fudeu o servidor, você perde seu deck inteiro pra sempre, tá ligado? Você nunca mais vai poder jogar o jogo pra essa, sempre. Essa ideia de nossa, eu morri aqui no Lander. Você morre nesse rolê. Eu tô jogando aqui The Dig enquanto a gente tá gravando e eu acabei de morrer horrivelmente. Mas enfim. Eu acho que... como eu falei, assim, ele é... Toda essa simplificação... Simplicidade. Ele, tipo, ele vai... Ele ainda mais lançando as cartas recentemente e tudo. Ele é um jogo perfeito, mesmo sendo digital e tudo. Sim, pra sim. ser, tipo, jogado com a galera. Tipo, sim, juntar uma galera... E jogar tipo, o bagulho. Jogar o bagulho, tipo... Total. Até mesmo tipo, no local, né? Porque se você tiver uns iPads, dá pra, tipo, jogar local mesmo. Total. Né? Então é muito louco, assim. É tipo, uma das. A Blizzard, tipo, me surpreende, mesmo sendo tão tradicional e tão fresco e tão devagar e tal, eles ainda fazem uns negócios loucos. Tipo, aquele Overwatch lá que eles falaram. Sim, sim, total. Não, que aquilo vai ser muito da hora Totalmente. De jogar, tá ligado? Pra caralho. Mas enfim. E qual é o próximo da lista, hein? Qual que é o próximo joguinho? Último da lista. O próximo último da lista é o... Eu esqueci, calma aí. É o Smash Bros, mano. Smash Manos. Smash Trutas. Então, cara, Smash Bros. O que falar desse jogo, cara? Você mal conhece, já considera pacas. Eu já considero pacas, porque eu joguei pouco mesmo, visto que eu ainda não tenho um Wii U. Mas eu terei. Algum dia. Eventualmente. Algum dia. Ele... É bizarro como ele é divertido, cara. Você, tipo, começa a jogar umas partidas e tal, e de repente você nem vê que você tá, tipo, lá horas e horas e horas e horas e horas, tipo, batalhando. E agora, agora eu vou testar o personagem tal. Agora eu vou testar o personagem tal. E tem, tipo, várias fitas de você... como se diz, fazer, tipo, montar estágio, montar sabe o quê. E o que é louco é que também, tipo, ele... Também saiu pro 3DS, né, cara? Tipo, ele é um jogo meio diferente pro 3DS, comparado ao do Wii U, mas mesmo assim ele é muito muito ainda divertido, tipo, dá pra juntar os dois, tipo, fazer LAN local como a Nintendo já faz e tal, enfim, e é muito eu achei assim, tipo, desses que vai, ele lançou no fim do ano, mas cara, eu acho que ainda vou jogar bastante ele assim que eu pegar um Wii U, tá ligado? Não, total. Que ainda vai ter bastante coisa pra fazer nele. Loucuragem. E esses foram os games! Top 5 jogos de 2014! E nós temos agora o que nós vamos... Temos outra lista. Temos muitas outras listas. Temos mais 4 listas. Vocês querem discos, filmes, séries... Ou vocês querem que a gente fale dos jogos de novo? Não peçam esse, por favor. Eles querem que a gente continue o que a gente tá fazendo. Que? É... Isso totalmente não responde a pergunta. Eles... Bom, já que eles não querem, a gente escolhe. Qual que é o próximo? Qual você escolhe? Eu escolho. Vamos falar de... Vamos falar de filmes. Filmes! Filmes. Primeiro filme mais da hora de todos. A Uni vai ser o único cara que vai falar nessa porra, né? Yeah! A vingança do quadro dos jogos. Melhor filme... Mano, o filme mais da hora é o filme do Fincher, chama Gone Girl. Você tem que falar o nome dos filmes. Né? Eu preciso falar, eventualmente. Senão é tipo um podcast interativo, as pessoas estão no IMDB assim, ai, qual foi o último filme do Fincher? Quem é Fincher? O que é um Fincher, tá ligado? É um filme sobre um cara que, tipo, conta pra polícia que a mulher dele sumiu e a polícia suspeita que ele matou a mulher, porque todas as provas na casa são de que ele totalmente matou a mulher dele. E daí eles começam a fazer todo um movimento na cidade pra procurar a mulher e o cara tá, tipo, os pais dela vêm e eles estão, tipo, em frangalhos, assim, chorando muito, super tristes. E ele tá, tipo, foda-se. Daí isso só ajuda pras pessoas acharem cada vez mais que ele totalmente matou a mulher. E é isso, cara. Só que, tipo, esse rolê de, tipo, ele matou a mulher ou não, ele resolve na metade do filme. Daí você tem metade do filme pra, tipo, ver como o que vai acontecer agora. É fudido. É tipo filme de 18 atos. Você viu esse filme, Fogão? Não vi, cara. Mas um monte de gente falou. E o Fincher é legal, né, cara? Eu gosto do Zodiac, eu gosto do Clube da Luta, eu gosto de vários filmes dele. Mas sei lá. Não sei. Eu tenho meio preguiça desses ícones do cinema, sabe? O que você acha, Daniel? Eu não acho nada, cara. Então, que bom. Se é assim... o próximo filme é outro filme que também teve tipo 160 atos no filme inteiro, que é o filme do Nolan, o Interstellar. Esse o Falcão viu. Eu não gosto de ícones do cinema, mas esse eu vi. Que é o filme do cara do True Detective, o cara do Como Perder um Homem em 10 Dias, indo pro espaço. Não. Ele fez aquele também. Ah, não, esse é o outro que morreu, né? O Heath Ledger. 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Confundi. É o filme do Matthew McConaughey. Matthew Mahoney, o companheiro do Bruno. Ele faz um filme que ele vai pro espaço e tem que salvar todo mundo. Tipo, todo mundo. Eu, você e todo mundo mesmo. E assista pra saber se dá certo ou não. Mas esse é um outro filme que eu achei, tipo, na metade do filme você fica, uou, esse é o melhor filme de todos os tempos. E daí ele tem mais 14 atos e ele fica discutivelmente horrível. O que você achou, Falcão, quando você assistiu essa porra? Cara, ele fica bem longo mesmo, esse filme. Mas eu curto esses hard sci-fi doido, com altas aventuras pela ciência. E ele, tipo... For science! Então, e ele tem umas coisas legais, cara, de relatividade, de formas como eles falam sobre relatividade, como eles falam sobre viagens espaciais e sei lá, desastres naturais e o que pode acontecer com a Terra em um futuro muito horrível e tenebroso, assim. Ano que vem. Ou seja, daqui a alguns logo anos. Mais aí. Mas é real que ele é realmente muito longo, assim. Ele podia ser mais, né? Mas você curtiu a parte que, tipo, a ciência vai embora e vira magias e eles falam, não, mas isso pode ser a ciência daqui a muito tempo. Aí é tipo, forçou um pouco, né? Amizade, né? É foda. É muito, tipo, você fica... O que aconteceu com aquele filme? Era cheio de cientistas e agora, tipo, os fantasmas do futuro. Fantasmas do futuro. Mas foi da hora. Você assistiu o Danibas? Não. Eu já sabia. Cara, dessa lista eu vou falar pouquíssima coisa, como você pode imaginar aqui. Próximo filme. Então você escolhe um filme no final pra você falar. Vai eu não ser lembro demais. De filmes que lançaram. Não, pode ser qualquer filme. Você pode falar de Robocop. Vai ser aquele filme da faculdade de hambúrguer. Próximo filme, Boyhood, o filme que levou 60 anos pra ficar pronto. Cara, esse filme é muito louco, fala aí, Rony. É uma bosta o filme, mas tipo, é chato pra caralho, é a maior história genérica. Mas se você assistir com uma pessoa que sabe como o filme foi feito, daí ele é o melhor filme de todos os tempos. Eu tava pensando sobre isso, se você não tiver a mínima ideia sobre o que é o filme, será que ele continua legal? Eu acho que se você não tiver a mínima ideia, você vai ter um momento muito incrível que você vai parar pra olhar, tipo... Eu mesmo ator o filme inteiro. Tipo, ia ser muito, muito, muito da hora. É. Mas sei lá, eu achei que a história ia ser incrível, sabe? E não é. É só que, tipo, eu acho que ele só funciona porque é o Richard Linklater, assim, também fazendo. Porque ele tem essa coisa de levar a história inteira no papo. Tipo, só em diálogo, só diálogo, só diálogo, só levar mas no não diálogo, é nem sabe? Isso, tipo, o Aaron Sorkin também, mas coisas acontecem no filme do Facebook, sabe? Sim. É. E daí nesse é só tipo, eu quero fazer um filme com uma criança só por 14 anos, então, tipo, foda-se o que eu vou contar que acontece com ele, tá ligado? Eu só preciso que ele não morra durante o processo do filme. Inclusive, o mais da hora é você ver, tipo, todas as mutretas que ele fez, de tipo, não, se eu morrer, não sei quem vai pegar o filme, tal coisa vai acontecer no roteiro. E, tipo, ele tinha planos pra se todo mundo morresse, assim, entendeu? Sério mesmo? Sério, ele caralho. Tinha... Porque, meu, é totalmente plausível, tá ligado? Tipo, mano, como que assim você vai fazer um filme com a criança crescendo 80 anos? É, não, é, tipo, cara? É perigoso pra caralho, assim. É. E daí, se desse merda, ele tinha vários planos B, C e Z. E o que é louco é com a filha dele também, né? A filha dele, tipo, começou a odiar o filme em 2 anos. Ah, assim. Certamente, dá pra ver isso é uma ideia horrível, assim, na segunda idade, sabe? E é foda porque eu comecei no começo que ela é chata pra caralho, e eu fiquei tipo, nossa, mano, essa mina é tão chata que parece de verdade. Daí ela, tipo, era filha do diretor, ela, tipo, com certeza só descontando nele no filme, tá ligado? Mas é muito foda. Mas, tipo, o rolê é que as histórias que contam é que, tipo, ela encheu o saco. Falou, não vou fazer mais essa porra, tá ligado? Quero que se foda, não aguento mais. E é foda, porque, tipo, não é como se ela tivesse 14 anos fazendo o filme. Nem lembro quantos anos são. Eu tô jogando números ao vento aqui. Mas... É foda que, tipo, agora a gente tem um mês que a gente vai filmar isso depois de, sei lá, 2 anos, tá ligado? E a mina dava chilique mesmo assim? Como assim, mano? O que mais que tem pra fazer na sua vida? Estamos fazendo história no cinema aqui, por favor. Cala sua boca e vem atuar. Deve ser foda, né? Será que ela ganhava alguma coisa? Ela era filha do diretor. Ela só tinha que fazer o rolê, tá ligado? Ela não tinha opção, cara. Foda-se. Mas assim, o que eu acho louco é que ele consegue... Dá uma dimensão pra parada que é tipo, eu só fiz porque eu podia mesmo, porque não tem nada de muito grande narrativo que vai se desenvolver, não. Tá ligado? Porque assim, a vida é assim, sabe? Tipo, meio que essa é a ideia da parada, assim. A vida é uma repetição de momentos que, tipo, eles não se ligam muito profundamente entre outros. E, tipo, na real, você tipo, só aprende umas coisas, mas, tipo, não muito. Você vai cometer os mesmos erros, você vai fazer outras coisas, sabe? Tipo, e é um monte de papos e tristeza. E depois, e esses momentos, se foda-se. E nada é tão legal quanto parece ser, sabe? Não. Nada é extraordinário. Não tem nenhuma música tocando atrás. Nada é tão legal quanto o making of do filme. É, exatamente. Exatamente. É foda. É muito mas um filme de tipo... Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um filme... É só porque ele pode, anos, então. Tá ligado? E não importa o que aconteça no filme, vai ser fudido, porque ninguém mais fez, tá ligado? Então, tipo, palmas pra mim, chuva de dinheiro, tragam os prêmios, porque eu fiz esse e vocês não, apesar de que todo mundo podia ter feito antes. Nossa, o investimento é o maior prazo de todos os tempos, né? Mas tá, próximo filme... É o Grande Hotel Budapeste, mano, que é o último filme do Wes Anderson. Cara, é o melhor dele porque... Melhor pior diretor de todos os tempos. Exato. É tipo, se pegar o Fincher ou o Nolan, eles são super... Nossa, eles têm tipo tantas características que só eles têm e fazem super filmes. E tipo, o Wes Anderson é o contrário, tá ligado? Ele, tipo, tem tantas características que ninguém mais quer ver, tá ligado? E mesmo assim ele consegue dar um jeito. Eu acho muito foda, eu pago maior pau pra todos os filmes dele. E esse é o filme mais punhetagem e magética de todos que ele já fez, tá ligado? Ele usa todos os truques que ele tinha em enquadramento e cenários e cores e arte de todos os filmes e fala, tipo, ok, mais punheta. E daí fica o filme mais... artisticamente forçado de todos. E mesmo assim é muito da hora, ficou lindo. É isso que é surpreendente mesmo, porque esse é o mais de longe, o mais exagerado. Mais dele, exagerado. Assim. E mesmo assim é do caralho, assim. É fodido. Tipo, mó bonito. Tipo, é tão exagerado o estilo dele ali. Tipo, é tão exagerado que ficou mó da hora. Ficou tipo, mó diferente. Ninguém conta uma história como aquela, de qualquer forma, sabe? Assim, tipo. Então, é, sei lá, eu curti, assim. E é bem a especialidade dele. Vários personagens se intercalando e contando uma história do outro. E, enfim. Eu achei esse mais correria. Louco. Eu achei esse muito correria, na verdade. Mas como é lindo, eu achei demais mesmo assim. É. E o último filme que só eu vi... É o Nightcrawler, que eu nem sei qual é o nome. Você foi assistir e voltou aqui pra falar com a gente. Nossa, foi desse jeito, foi demais. É um filme com... Esqueci o nome dele. Como chama? O Jake cara que... Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Pode crer. Donnie Darko. É um filme do Donnie Darko, yes. Produzido pelo Donnie Darko, porque o Donnie Darko sabe que ele vai ganhar, tipo, 6 milhões de prêmios por esse filme, porque o filme é só ele o filme inteiro, mano. É louco. É tipo Donnie James Draco. Franco no 1900 horas. É um filme que ele é, tipo, um retardado que sai, tipo, filmando crimes e vendendo pros canais de TV. Louco, hein? E daí ele sai, tipo, puxando os limites. Ele vive no limite? É, ele vive... Ele limite. Ele ri na cara do perigo. Muito bom. Meu, sei lá, assistam o trailer porque o bagulho é muito louco. E daí vocês assistem o filme porque o bagulho é mais louco. Ele é foda de especial, assim. Ele é foda de especial porque ele começa a ficar muito, muito, muito doente. Ele começa como um filme que, tipo, é um cara que quer muito um emprego e ele faz de tudo. Ele é super batalhador, ele, tipo, estuda muito na internet. E ele quer, tipo, realmente qualquer coisa, tá ligado? E daí um dia ele vê uns caras filmando um acidente que tinha acabado de acontecer. E daí ele, tipo, começa a perguntar pro cara: o que você vai fazer com essa porra, tá ligado? Não, eu vou. Isso vai pra TV? Ele fala: vai. Pra qual? Não, o que pagar mais, tá ligado? E daí ele se liga que tem toda uma indústria de malucos saindo correndo de carro atrás da polícia com a câmera e achando acidentes e invasões do domicílio e tretas e incêndios e filmando as coisas pra vender pras TVs, tá ligado? Porque eles não podem ficar mandando câmeras pra todos os acidentes possíveis pela cidade. E daí ele começa a filmar essas coisas, só que tipo ele começa a invadir as casas, ele começa a mexer nos corpos pra imagem ficar melhor. Ele começa a ficar muito, muito doido. E daí ele vai de um idiota pra um psicopata e é loucura o filme, velho. É doentaço mesmo. Louco, doentaço. Doentaço. Loucuragem. Muito bem. E esses são os filmes! Filmes loucos! E agora, Danibas, qual você vai querer? Você vai querer discos ou settings? Vamos falar sobre settings. Settings. Então, já que você tá na pegada, já que você não falou nada dos filmes... Mas as séries eu posso falar um pouco sobre, exatamente, que eu acho que boa parte delas. Como foi o Sons of Anarchy? Cara, ele terminou semana retrasada, semana passada, foi o último episódio... Cara, e... Ele é desse ano. Ele foi lançado esse ano. Essa última temporada foi esse ano. Ah, não, sim. Tipo, terminou esse ano, tá ligado? Pode crer. Mas é uma temporada série... sai em todos os anos. É, já viu? E, tipo, era a sétima temporada, basicamente, pra quem não sabe, Sons of Anarchy é uma série sobre uma gangue de motoqueiros. Motogueiros. E a coisa interessante da série é que ele é escrito pelo Kurt Sutter, que é um dos maiores estudiosos de gangues dos Estados Unidos, assim, tal. Então o cara manja pra caralho. E ele tenta focar em várias coisas que são reais, assim, no meio do rolê gangues de moto nos Estados Unidos. Então, tipo, é um rolê bem... como se diz? Deu certo por causa disso. É, então, exatamente. Tipo, ele é tipo a vibe do The Wire. Era, exato, um cara que só ele podia fazer aquela série, porque só ele sabia, cara, qual que era que real. É um The Wire Light. Wire das motos. Exato, tipo um The Wire... Tipo, Wire sobre rodas. Então, e é um The Wire Light porque, tipo, sei lá, The Wire é profundo o bagulho. Termos técnicos e coisas do gênero. O Sons of Anarchy é mais pra quem não tem saco pra essas coisas, tá ligado? Mas, tipo, ele é bem coerente mesmo assim, tá ligado? Tipo, o cara consegue tecer, assim, uma trama envolvendo tanto a gangue de motoqueiros quanto gangues de negros, gangues dos chineses, gangues dos mexicanos. Ele foca bem nos aspectos de cada uma, assim, mostra o funcionamento da parada toda. E daí esse ano rolou a última temporada, né, que foi a sétima, que foi um absurdo, tá ligado? Tipo, foi, meu, tudo aconteceu e daí o último episódio rolou 12 semanas atrás, que foi insano também. Acabou muito bem a série, tá ligado? Tipo, é uma série foda, cara. É uma série foda. É uma série bem boa, gostei bastante. Tipo, eu comecei meio assim, foda-se, tá ligado? tipo, assistindo, mesmo porque a primeira temporada é mezzo, assim, um pouquinho, tá ligado? Uhum. Mas daí você vai acompanhando esse tal, a barata vai ficando insano o bagulho, uhum. tá ligado? É bem legal. É bem legal mesmo. Essa é muito a treta das séries, né? Tipo, você precisa virar refém daquela porra. Sim, pra, é, pra ficar, tipo, nossa, esse bagulho é muito bom. Não, o próprio The Wire mesmo, eu comecei a curtir pra caralho depois do quarto episódio, assim, uhum. tá ligado? Tipo, focou em assistindo e acompanhando de canto de olho, assim, ah, foda-se isso daí, tipo, no quarto episódio eu tava, tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? É. Daí não quer ver, fudeu, tá ligado? Porque, tipo, o primeiro episódio já é uma zoeira, ele não te explica porra nenhuma, tipo, foda-se total. Começa no meio do rolê, tipo, assim, tipo... Mês que vem você vai entender, tá ligado? Exato. Assiste de novo ou foda-se. Pois é. E que mais a gente tem na nossa listinha muito louca? A gente tem House of Cards, mano. House of Cards. Antes de a gente falar de House of Cards, eu queria lembrar de um que de fato lançou... Não, eu queria lembrar de uma série que de fato lançou esse ano, que foi BoJack Horseman. Cara, é verdade, cara. BoJack foi lançado esse ano. BoJack é legal. Foda-se Game of Thrones, BoJack Horseman. BoJack. Muito obrigado. Então, é BoJack Horseman. BoJack cara. É legal, cara. BoJack é muito foda, cara. Sim, pra quem não sabe, é explique uma... BoJack. Pois é, é um desenho produzido pela Netflix, uhum. é estrelado pelo Will Arnett, que é do Arrested Development, o Job, o cara que fala... It's not a trick, Michael. Illusions. It's an illusion. E no... Então, e aí ele é o Job, então, e aí ele é basicamente ele é um cavalo, sim. que é uma um homem cavalo, que é uma antiga estrela de sitcom dos anos 80, daquela de família. Uhum. Que é super bonitinha e tal. E aí ele... Só que tipo, ele é mó alcoólatra, mó escroto com todo mundo, odeia tudo e foda-se. E assim. A carreira dele tá uma bosta. E a carreira dele tá um cu. Ele é Charlie Sheen cavalo. Basicamente. Basicamente é isso que ele faz. E, enfim, e ele é... E ele... É, tem uns brothers que ele começa a se pensar sobre, tipo, a vida e, tipo, por que, que a gente se importa com as coisas que a gente se importa hoje em dia e etc, etc. E é muito deprê, na real. Só sim. que ele, tipo, ele faz comédia com isso, tá ligado? Eles sim. acabaram de lançar um episódio especial de Natal, inclusive, que é muito bosta e é de propósito, assim. Claro. É, tipo, porque logo no começo ele fala, eu não vou ficar assistindo o especial do Horsing Around, que é a série que ele faz lá. Porque, tipo, todos esses especiais de Natal são uma bosta, eles são, tipo, cash-ins dos caras que eles querem ganhar uma grana com isso e tal. Tipo, incluindo eles, tá ligado? Sim. Então eles fazem um episódio bem bosta, assim. Mas é engraçado, eles consideram eles conseguem ser bem engraçados sempre. É, no BoJack é bem do caralho. É, eu não sei quem que é o criador Não faço a menor ideia quem é também. Mas também tem o cara daquela série que você gosta lá, Bad Religion, não é? O... Bad Religion. Breaking Bad. Breaking Bad. Aaron Paul. Do Science Bitch. Que é o Science Bitch, que é aquele moleque lá que ele faz o brotherzinho dele. O moleque que mora no armário. É o moleque que mora, tipo, em algum lugar da casa do E é muito louco, né, cara? É bem legal. Muito legal, mano. Muito louco, assim. É uma boa série. E enfim, o que que... Que mais que a lista temos tem aí pra nós nessa, aí? Nessa maravilhosa lista de Oz. Senhor Raoni. Eu tô tentando descobrir quem criou o BoJack Horseman, calma aí. Cara, foda-se, cara. Foda-se, o BoJack é... Mas enfim, o que eu acho muito... Uma das coisas que eu mais gostei do BoJack foi aquela música de abertura. Sim, cara. Pô, é bem legal, cara. É muito legal. A introdução é muito legal, cara. Porque tipo, é mó deprê já a música, sim, assim. Sim. É tipo uma música meio retro, véia, passada, total. Assim. Tipo, é engraçado. Você descobriu quem que é que fez? Descobri. Quem? Rafael Bob Truta. Ele é um dos comediantes. Foi o Netflix. Blá, blá, blá, blá. Foi a única coisa que ele fez. É isso. Rafael Bob Boxkerbergs. Foda-se. É ele. Muito bem. E próximo. Que mais série? Temos na lista? True Detective. Aê! Essa série foi louca, mano. Isso foi bem legal, cara. Assim, não, o que é louco é que nada acontece de grandioso, né, tá ligado? Isso é louco que nada acontece. É tipo Big Brother. Que é entediante. É entediante. Tipo, nada acontece nessa série, tá ligado? E, tipo, são os caras, tipo, se fudendo, sendo policiais, indo atrás de um caso que ninguém quer resolver. Sim. E aí ele vai e eles resolvem e é isso. E é maravilhosa essa história, não, tá ligado? É do caralho, cara. Assim como The Wire é da hora, porque sim. quando você explica pras pessoas, mas sobre o que é The Wire, vocês falam tanto de The Wire, mas sobre o que é essa porra dessa série? É sobre a vida, cara. É sobre uns caras fazendo uma escuta, uma um departamento específico de polícia, uhum, de uns caras que fazem escuta no crime de Baltimore, sim, local. E é só isso. E tipo, meu Deus, que coisa chata. É que, mas verdade, não, é maravilhoso. Os acontecimentos, assim, da série em si não são... não são muito estrondosos, mas tipo, o que chama atenção é o caso que eles estão pesquisando ali, tá ligado? Dos caras que fazem merdas e tudo mais, e o lance todo do Rei Amarelo, tá ligado? Tipo, acho que isso que acaba, tipo, meio que perturbando na série inteira, tá ligado? Tipo, quão bizarro o caso que eles estão pesquisando é, saca? É. E eu achei interessante que, tipo, eles pegaram e misturaram, né? O rolê da série com os livros do Robert Chambers, lá do Rei Amarelo, uhum, e tudo mais. Tipo, os caras conseguiram... de um certo modo, referenciar as histórias do cara sem ser óbvio. Tipo, isso era um livro. Não, tipo, eles pegaram e botaram no universo deles ali, tá ligado? Isso eu achei bem lindo, caralho. E o que eu acho legal também é que, aparentemente, cada temporada é uma história diferente, né? Pelo que dizem que vai ser. Cada temporada vai ser um rolê um bagulho completamente diferente. Outra vibe. Isso eu acho bem legal também, cara. Com atores diferentes. Atores diferentes. E tudo mesmo, assim. O que é uma pena, porque eu gostei muito dessa dupla. Cara, eles estavam muito bons, Matthew, cara. Matthew Mahoney e Woody Harrison. Woody. Foi pior que era muito da hora, porque eram os dois, né? Daí, sim, o próximo, cara, vai ser, tipo, o Alexandre o Grande e o... Quem? É o cara do Dodgeball. Quem? Putz, esqueci o nome dele. O Vince Vaughn? É o Vince Vaughn. É verdade. É o Vince Vaughn e o... Esses são os próximos? São, é, cara. Mano. Era pra ser duas minas. Eu tava, não, tipo, muito louco. Da hora, se fosse. A Heloísa ficou muito bad vibe quando acabou, porque a gente já sabia que o próximo iam ser outras pessoas. Pode crer. E daí, tipo, não, vai ser duas minas. Daí eu falei, não, vai ser muito louco, porque vai, sim, ser, tipo, completamente diferente. Ia ser mó legal. Daí vão ser esses dois. Daí, tipo, Vince Vaughn e... Vince Vaughn, tá ligado? Fuck? Tipo, o quê? Por quê, tá ele ligado? Ele não é o Woody Harrelson, tá ligado? E, é, então, e o Alexandre Grande mas o Mahoney e o Woody Harrelson que escrevem, não escrevem? O rolê. Não. Não, eles não têm parte na produção da parada. Não, é um... Eles só produzem mesmo, sabe? É? Eu não lembro. Mas será que eles vão continuar produzindo ou foda-se, vão desencanar? Cara, puta, talvez, não sei, viu? É. Talvez chuva de dinheiro, então eles não vão largar a mão desse bagulho. É, espero que não, cara. Não, mas quem escreve é um outro cara, o showrunner louco. Que eles podiam ter botado duas minas, ia ser mais legal, cara. Não ia ser, ia ser tipo, completamente mais... diferente. Daí ia ser bem mais da hora, agora, cara. Agora vou assistir, porque realmente vai ser outra vibe. Sim, tá, vai ser outra vida. São, são só outros dois caras. Agora dois caras X aí, tipo, pô, Vince Vaughn, tá ligado? What the fuck, sec? Nice. Como rolê? Tipo, o Vince Vaughn é tipo Drake de Hollywood, tá ligado? Cara, o Vince Vaughn é tipo Drake de Hollywood, Drake, cara. De Hollywood. Melhor definição, cara. Do nada, as pessoas foram forçadas a amar ele, tá ligado? Tipo, uou, você é demais, grave no meu disco. É, tipo, por que as pessoas amam o Drake, tá ligado? Ai, lágrimas. Guarda o Drake pro chorume do fim do ano. É, do verdade. Que bad. É que, mano, o Drake não é só o chorume desse ano, ele é o chorume dos últimos 5 anos, tá ligado? É o chorume da vida do Drake. Tá, é, então, tipo, ele é o chorume da história da humanidade, tá ligado? Que mais? Que House mais? Of Cards, que a gente pulou pro série do cavalo. Bojack. Vocês assistiram House of Cards? Eu não, cara. Eu assisti a primeira, que eu achei bem legal. A segunda eu não achei tão legal, essa segunda temporada. Eu nem assisti. A segunda, cara, não é tão legal. Ela é tipo a segunda vez que o Trent Reznor fez a trilha sonora por Fincher, tá ligado? A primeira falou, oh, fudido, tem um Oscar. Daí a segunda fala, é igual a outra, não é? É tipo, não ganhei um Oscar. É, então, mas é foda, porque essa é muito... A segunda é muito mais... burocrática que a primeira. Eu acho que a primeira era mais, tipo, tinham vários... E hoje vocês vão fazer uma festa. E hoje vocês vão, tipo, matar alguém. E a segunda é só, tipo, hoje vocês vão falar no celular com pessoas que têm muito dinheiro. E amanhã também. E em todos os episódios, até, tipo, tudo dar certo, tá ligado? Que bosta, cara. Isso, exatamente. Eu nem vi, eu nem assisti, é bem, cara. É bem mais parado. Mas é bem da hora mesmo assim. Porque você fica, tipo, ele tá sempre, tipo, Indiana Jones, tá ligado? Começa e ele já tá, nossa, ele vai morrer. Sim. O que ele vai fazer, tá ligado? Você fica nessa vibe o tempo todo, eu acho muito da hora. Mas, louco, porque, louco, né? Porque cartas, Netflix. Cartas são legais. Cartas são legais. E que mais? E o que... A ultiminha que, eu acho que ninguém viu, eu coloquei só porque eu tenho certeza que vai ser demais quando eu terminar de assistir, a segunda temporada do Hannibal. Cara, eu terminei, mano. Você terminou? Eu terminei, cara. Ah, cara, eu não vou spoilar o bagulho pras pessoas que estão assistindo, mas tipo, ele acaba como qualquer outra história que envolva o Hannibal, tá ligado? Se você assistiu filmes do Hannibal... Na cadeia? Tipo, não, ele só tá na cadeia em um filme, tá ligado? Eu sei. Saca, tipo... Na mesa de jantar? É. se você assistiu os filmes dele e coisas do gênero, você meio que vai sacar. Porque, tipo, tudo acaba do mesmo jeito. Eu achei meio bosta, tá ligado? É mesmo? É, tá ligado? Então, tipo, acabou de sair da lista e BoJack Horseman não, assim, tá duas vezes. Então, mas isso que eu achei foda. Tipo, a temporada foi muito louca, tá ligado? É. Tipo, ao longo da temporada... Eu achei que ele finalizou meio X, assim. Tá. Mas até chegar no final, achei bem do caralho. Cara, uma surpresa boa pra mim que teve esse ano foi Bob's Burger, cara. Cara, Bob's Burger é do caralho. Bob's Burger é do caralho. Muito bom, cara. Outro desenho cara, desses... Cara, surpresa boa pra mim foi o Gravity Falls, velho. E o Gravity Falls Gravity também. Falls pra mim... Que é desse ano, então dá pra falar... É, assim, ele... É, ele, a segunda temporada desse ano. É, é. É bem foda. É, mais uma vez. Esse desenho é bem foda, cara. É bem foda. É um puta desenho. Tipo, Arquivo X e Twin Peaks no mesmo desenho animado, tá ligado? É bizarro, cara. É muito foda. Uhum. É, menções mais? Honrosas, tá ligado? Esse vale pra menções honrosas. E é isso, terminamos as séries. Uhul! Yeah! Aê, caralho, porra. Finalmente, cu, saco, bola. Só faltam discos! Discos! Dindios! Dindios! Albus, então, hein? Albus. Albus. Vamos falar dos Malbums. Albus. Qual foi o melhor disco cara, desse eu acho ano? Que, disparado. Que... Disparado. Eu acho que a gente deveria começar por esse, cara. É, cara, é o único inigualável, cores e valores. É, cara, a gente deveria começar por esse. Grande Racionais. Cara, depois Fala de 12 aí, anos... Dá, depois dá de letra 12 anos, cara. Depois de 12 fucking anos, eles agraciam o mundo... Com um disco... Uma obra-prima. Cara, é tipo... É um disco curto, com Sim. músicas curtas, mas é tipo meia hora de paulada, tá ligado? É, tipo, meia hora de tipo tapa na sua cara, tá ligado? E eu achei muito louco que eles conseguiram, tipo... acompanhar a evolução dos tempos, tá ligado? É, o que é surreal, porque quando você pensa em artistas desses que demoram e tudo mais, você fala, ah, meu... Eles caem um pouco na linha do tempo e, tipo, não fazem nada mais de relevante. Eles só fazem umas músicas legais, mas, tipo, nada de relevante. Cara, tipo, eles soltaram um álbum que, tipo, cara, eles sobre lançaram, coisas que estão acontecendo agora. Cara, tipo, eles lançaram um CD tão relevante quanto todos... Que acabaram de acontecer com eles ainda. Exato. Exato, exatamente. Cara, eles conseguiram lançar um álbum tão relevante quanto os outros que eles lançaram, tá ligado? É. Tipo, esse que é o lance. E, como eu falei, eu achei legal que, musicalmente falando... A parada tá insana, eles conseguiram se atualizar de um jeito muito legal. Os beats deles, desse CD, pra mim, tá, tipo, os mais tenebrosos da carreira inteira. Nossa, dos caras, cara. Tipo, tá umas batidas insanas. E, velho, prêmio joião pro Ed Rock, cara. O flow dele tá impecável, nossa, velho. Nossa, o flow dele tá impecável, cara. Meu. Tá bizarro. Tipo, eu lembro que eu não gostava do flow dele no Chora Agora e Ri Depois, cara. Pois é, cara. E nos outros CDs também. Mas daí, nesse, cara, puta que eu pariu, velho. Ele chegou debulhando, cara. Tipo, não que o Brown e o Ice Blue não estejam bons também. Mas é que Ed Rock, ele chegou, mano, fudendo o rolê, cara. Fudendo o rolê, tipo... Fudendo o rolê. Nossa, as três músicas seguidas dele são, Sim. tipo, as melhores do disco. Você fica tipo, mano, como que você fez isso, cara? Tá, e ele aprendeu a usar a voz dele de um jeito foda, tá? É. Tipo, ele tem aquela voz, mano, que é uma parede de concreto, assim, tá ligado? Tipo, mano, e o cara tá com um flow foda, foda. Mandou bem isso. Acho mais foda é você pensar, tipo, numa banda que envelheceu, tá ligado? Tipo, Sim. os Rolling Stones estão tentando ser os Rolling Stones faz 700 anos e eles só fazem cagada agora, tá ligado? E os caras ficam, eles, tipo, o Racionais não fez nada por 12 anos, eles voltam e fazem, tipo, melhor disco. Cara, lançou esse CD mundo. Que é insano, tá ligado? Fudido. Uhum. Fudido. É tipo. Aliás, achei falando no Ed Rock, achei da hora. Eu tava no carro hoje vindo pra cá. Aliás, a gente buscar o Raoni. Tá ouvindo de 105, daí rolou uma música do Ed Rock com o Rapa. Que, tipo, é um dubzão, assim. Cara, volto a dizer, o Ed Rock tá foda, velho. Né? Maluco tá foda, cara. Tá, tipo, não, ele tá mandando muito bem, cara. Ele tá com umas métricas muito retardadas, cara. É. O cara tá, tipo, o cara evoluiu de um jeito, tipo, impressionante, cara. Não é bizarro. Erra. Tipo, muito foda, muito foda. Então, mano, cores e valores, se você não ouviu, cores e valores. Você tá perdendo na vida, cara. Essa é a grande real. É. E esse não é tipo o disco da Taylor Swift que você pode roubar da internet, mano. Você tem que comprar esse. É tipo o disco do Emicida, tá ligado? Você tem que comprar. Não, eu não posso roubar tipo, o desse cara. As pessoas que fizeram esse disco merecem dinheiro, tá ligado? Exatamente. Tipo, saca? Essa é a grande real do bagulho, mano. É, tipo, você pode baixar ilegalmente, mas, mano, porra, é Racionais. Joga dinheiro na cara deles, velho, porque os caras merecem. Depois... E é 10 conto, né, mano? É 10 conto. É dinheiro do Nogão, né? Dinheiro tipo, é 10 conto pra um CD impecável, tá ligado? 10 conto por um CD impecável, velho. Essa é a grande real, saca? É o dinheiro de meio Dogão 2014. Não, Dogão Gourmet. Próximo disco, sem sair dos rap, o Fred Gibbs e o Madlib lançaram um disco junto, chama Pinhata. É tipo, fudido. É o Madlib ali, né? Fudendo o rolê, né, tipo, cara? É muito bom. É que tipo... o Fred Gibbs eu não manjo muito da carreira do cara, tá ligado? Madlib eu acompanho eu mais. Então, assim, tipo... eu nunca tinha ouvido nada do Fred Gibbs também. Mas esse é surreal e é, tipo, muito disco da vibe infinita, assim. É, tipo, o cara consegue fazer... É igual o do Racionais, tá ligado? Ele consegue fazer um disco e você vai na mesma pegada até o fim, tá ligado? Começou ao fim, tipo, o bagulho emendadão. É um puta CD, foda. Cara. E ele tem umas coisas de usar samples igual do Mad Villain, que é, tipo, louco. É, que essa galera dos beats aí, né, cara? Tipo, essa galera dos beats, né, dos últimos 6 anos ali, tá? Tipo, galera... pegam samples retardados e fazem acontecer ali, tá ligado? Tipo, eu acho isso muito legal, sim, cara. Tipo, os beatmaker retardado. Ouçam esse bagulho. É um bom CD. O que me lembra, na verdade, um outro álbum que saiu esse ano também, que é o Neruvian Doom, que é com o Bishop Neru, que é um moleque muito começando agora. Pode gravar. E o Doom, tá ligado? Ah, que louco. E o Doom, como sempre, faz aquelas produções dele e tal. Só que, o que é interessante é que, tipo... é, ele ainda é muito louco, ainda mais pra quem curte Doom e tal, tipo, porque, puto, o Doom é muito foda, né, cara? Mas o Doom, ele... é, Duke Nukem, Doom, Quake... Para. Essas coisas aí, velho. Corridor 7, e aí, tipo... e aí o... e aí, tipo, o lance é que o... mas o problema do Doom é porque, tipo, ele é muito podrão, né, cara? Ele é muito, ele tipo, uns recortes ele podrão, é, muito, muito mal recortado, assim. É o lance dele, né, cara? É o lance... é a vibe e dele. É assim. Tipo. É o que ele faz. Ele, né, é pancão nesse rolê, tá ligado? Pois tipo... é. Então tem gente que pode se estranhar. Não um curte pouco, muito. Não curte, mas é, que... é sempre muito foda. É que... E ele sampleia Cassiano, cara. É. Então é. Sério? É. Caralho. Doom é foda, cara. Canibal. Aliás, outra menção honrosa aí também pro nosso top. Só rap o rolê, né? Tipo, Wu-Tang lançou CD, cara. É verdade. Wu-Tang lançou CD. Eu ouvi, eu fui no museu de Praga, foi louco. Eu sentei lá com o fone e é da hora. Mas eles lançaram o CD que não é o CD de almofadinha. Eles lançaram um CD pra galera ouvir, tá ligado? Felizmente, que é o A Better Tomorrow. É, acho que eles ficaram meio tipo, não, acho que a gente precisa fazer um lance aqui e tal. Acho que essa ideia foi uma bosta. Eu acho que se principal, todas as outras pessoas que não têm milhões e não podem colar em museus também tem que ouvir música, se pá, né? Poxa. Também gostam da gente. Tipo, deram dinheiro pra gente ser rico hoje. É, pois é. Tipo, é que você mencionou os beats podres do Doom, eu lembrei dos beats podres do RZA, tá ligado? Tipo, é meio que mesmo lance, assim, tá ligado? Pelo menos no começo do Wu-Tang, é difícil você... É um gosto adquirido, tá ligado? Você ouve assim algumas vezes, daí você fala assim, pô, isso é legal mesmo, tá ligado? Mas eles lançaram esse CD, eu lembro que eu tinha ouvido uma prévia umas semanas atrás e tal, eu tinha achado meio ruim, assim, mas daí eles lançaram uma música mesmo, que eu acho que é Necklace, alguma coisa do gênero assim, que é bem legal, cara, tá bem, bem legal. Só que, tipo, é foda, né? Não tem Old Dirty Bastard aí, né? Infelizmente, né? Mas tudo bem. Tipo, o que importa é que os caras estão fazendo CD aí, tipo... não tá um puta CD, não tá, tipo, do caralho, que nem o CD da Racionais, por exemplo. Que você vê claramente que os caras meio que estão se odiando hoje em dia, tá ligado? Tipo, não tem a mesma conexão aí do rolê, mas, tipo, porra... É um lançamento do Wu-Tang, tá ligado? Tipo, é válido de qualquer maneira, manja. Tipo, vale dar uma ouvida, saca? Tipo, e tal. E é isso aí, saca? E é isso aí, saca? Mas como eu falei, tá nas menções honrosas. Menções honrosas. Não tá nos top 5. Não tá no próprio Wu-Tang há 20 anos. Exato. Próximo disco, Salad Days, do Mac DeMarco, que é o disco mais maconheiro desse ano. Eu não sei como vocês não ouviram isso. É tipo, é muito maconheiro mesmo. Não, ele é tipo o Jack Johnson que não toca no Mackenzie, assim, sabe? Tipo, é muito bom. Ele é muito, tipo, vibe das tranquilidades, assim, sem ser tipo, minha prancha, volta no Oeste, sei lá. É bem da hora. E é muito um disco pra você relaxar. Que louco. Assim como o Fred Gibbs e o Madlib também, só que em outra vibe. Na Fred vibe Gibbs. Pura tranquilidade, cara. E outro que disco que o Falcão gosta e eu acho que tudo bem. O You're Dead, do Flying Lotus. Ah, tá muito louco esse CD, velho. Ah, eu acho que as partes que estão muito loucas. E as partes que não estão, eu fico tipo, caralho, por que ele pôs essa parte, tá ligado? Olha esses... Tá a música dele com o Kendrick Lamar nesse CD? Tá, cara. Tá, né? Tá sim, cara. Cara, essa música é tipo insana, cara. Terceira ou quarta faixa, não, assim, não. Tá logo no começo. É louco, mas, por favor, de sete. Cara, sobre o seu amor. Cara, eu tô realmente fiquei apaixonado por Flying Lotus. Eu já conhecia, óbvio, tal, mas eu realmente fiquei curti, principalmente depois do... O show dele, cara. O show dele foi insano, cara. Aquilo foi retardamento mental, foi, cara. Foi, né, cara? A gente tava lá, a gente lembra, foi... Sei lá, eu não sei nem o que falar. Lembra, cara, foi uma experiência, cara. Eu lembro. Eu tenho certeza, entendeu? E, não, foi muito insano, cara. Sei lá, não sei nem o que dizer, assim. Tipo, o cara consegue misturar aquelas imagens, aquelas projeções dele. Sim, cara. Com os samples que ele usa também. Sim, total, cara. Tipo, o cara é um cara de muito bom gosto. Não, sabe? Eu acho legal que, tipo, assim como muitos outros caras hoje em dia, tipo, é legal ver gente que é da nossa geração criando coisas, tá ligado? Total, tanto, tipo, total. Tanto na música, quanto desenhos animados, quanto filmes e tal. Tipo, é legal ver gente que nasceu na mesma época que a gente criando bagulho, crer. Porque você entende as referências que eles estão pegando, tá ligado? Tipo, você entende, tipo... Porque você tem as mesmas referências que ele, tá ligado? Tipo, tanto dos jogos quanto dos filmes, tipo, a gente vivenciou as mesmas coisas que eles de um certo modo, assim. Então isso eu achei bem do caralho. O Flying Lotus é justamente isso, tipo... E ele é um cara provavelmente de uma idade muito parecida com a nossa, tá ligado? Tipo... E ele cresceu jogando as mesmas coisas que a gente, assistindo as mesmas coisas que a gente, tá ligado? Tipo, e ele tá fazendo uns beats muito loucos, tá ligado? Não, e tipo, o que eu acho da hora é justamente isso, assim, que ele tem uma noção muito boa de cultura pop. Sim, e de usar isso de forma, digamos, até erudita, experimental na música dele, saca? Total. E isso é muito louco, assim. Tem outros caras que estão seguindo nessa rabela da Hyperdub, né? Sim. Tipo, que também estão mandando muito bem e tal. Mas o Flying Lotus é foda. E, tipo, e esse último CD dele é muito louco, porque combina coisas do S-Jazz, bastante, tipo, que tem muito a ver com o som do Thundercat, que é outro cara que também tá muito foda, tá mandando bem pra caralho. E eu acho que essa mistura que ele consegue dar com esses samples e com essas batidas quebradas e tudo mais, é quase tipo, ele faz umas músicas meio transcendentais, assim, sabe? Não, assim, total, tipo... é total drugs o bagulho. É, bem drugs. É total. O bagulho é bem drugs mesmo. É bem louco. Mas enfim, eu acho que essa é a vibe, né? Flying Lotus, mano, isso aí. Flying Lotus. É muito louco, chupa essa manga, então, Raoni. Toma aqui uma manga, chupa. Que mais? Último dia, tipo... O cara usa camisa, guardou no cu e vem falar essa aí. o último é um disco com nome singelo, A Fantástica Fábrica de Cadáveres. Cara, por favor. Tá aí, velho. Pelo nome do disco, vocês já conseguem imaginar quem é. O do Eduardo, ex-facção... É da Xuxa, tá ligado? Yes! É do Eduardo, ex-facção central, né? Ele saiu do facção, acho que faz uns meses aí. Ou esse mês, eu não lembro agora. E esse é o primeiro trabalho solo dele. E, meu... Pra quem já ouviu facção central, vocês podem ter uma certa ideia do teor do bagulho ali. Tipo... A maior parte das letras do Facção foram escritas pelo Eduardo e tendem a beirar o filme de terror, o bagulho ali. Tipo, o cara pega pesado no rolê mesmo, assim. Tipo, é pra fazer a galera fechar o cu, tá ligado? E, tipo, mano, esse novo CD dele, tipo, não tá diferente, tá ligado? Tá tudo do mais brutal que tinha no Facção, ele pegou e transpôs, assim, pra carreira solo dele. E, mano, começa pelo nome do disco, né? Fantástico. Fechou o seu cu? Fechou meu cu. Meu cu está fechado. Tá fechadíssimo. Mas se o nome do disco fosse Vai Fechar o Seu Cu? Fechar teu cu. Fechar teu cu. Cara, e tipo, mano, Fantástica Fábrica de Cadáveres, velho. Vale a pena dar uma ouvida, cara. Tipo, é bem bom, cara. Tá nos lançamentos de rap do Nacionais do ano que valem a pena serem ouvidos. E porque, mano, porra, é o Eduardo do Facção, tá ligado? Ele tá... Loucura. Ele é um dos clássicos do rolê aí, tá ligado? Sim. É bem louco. É bem, bem louco. E disco! Acabou. Já era. Esses foram os discos. Acabou tudo, aliás. Já, vamos embora. Vamos embora dessa porra. Falcão até foi embora já. Foi lá passar a camisa dele. Foi trocar de roupa. E agora a gente vai o quê? A gente vai fazer perguntas? Perguntas. O quê? Não dá pra te ouvir. Perguntas. Ah, então tá bom. Perguntas. Então vamos para as super perguntas, então... elas são tão incríveis. Mas não vou embora ainda, porque depois das perguntas vamos ter a cereja de bosta nesse bolo maravilhoso que é esse último podcast, que é o nosso improv do... Quê? Você quer chorar agora, Fogão? Não, então não, peraí. O encerramento é tipo, vai ser super. Não, tá bom, vai. Tá bom, vai, foda-se. Tem algum chorume pra querer fazer agora? Tem. Vai. Deixa eu esperar essa... Bulância. A sirenha. Então, mas antes de a gente ir embora, a gente realmente precisa falar dos chorumes, começando com O Bolsonaro, cara, vamos começar de trás pra frente. Top 5 churumes. Esse é um que ele é tipo Racionais, ele superou esse ano, né? Você já sabia que ele era foda, mas esse ano ele conseguiu. Ele foi longe. Ele foi no sentido de que, tipo, que horrível. Ele superou de novo e ele tem fã pra caralho, velho. Mano, como isso pode, é né? Surreal, os caras entram na vibe. Acho que, cara, tipo, eu achei bizarro a moda desse ano que da galera chamar o Bolsonaro de mito. Tipo, de lendário, tá ligado? Vocês sabem o que significa? E, tipo, que velho, tá ligado? Não, tá ligado? Nossa, tipo, é tão zoado. É tudo errado, cara. Tipo, tem muitas coisas de errado nesse rolê aí, tá ligado? Acho que, tipo, esse é um belíssimo churumão, tá ligado? Ele é um churumão, tá ligado? Ele é. Então, tipo, tudo que ele faz... Aliás, esses dias vocês viram que eu mandei pra vocês? Qual o rap deles? Da família Bolsonaro? Não. Vocês não viram? Tá aqui lá no nosso chat doido lá. Esse é um churume que vai anexado ao churume do Bolsonaro, que esses dias... Tem um maluco lá no meu Facebook, que da noite pro dia virou de hiperdireita e tudo mais, ele postou esses dias o rap da família Bolsonaro. Eu não vou nem descrever, eu vou pedir só pra vocês procurarem no YouTube, rap da família Bolsonaro, e dê uma ouvida. Tipo... rap da família Bolsonaro, tá ligado? Tipo, não tem muito como eu posso descrever. Totalmente isso. Totalmente auto-explicativo. Tá então, é tipo um bagulho meio... meio da família Bolsonaro. Sei lá, meu. Tipo, sabe, não. Tem pessoas, tipo... falando bem da família Bolsonaro. Sim, curtindo. Curtindão. Um exemplo de refrão, assim. Ah, eu não lembro, cara. Eu não lembro agora, cara. Eu não vou lembrar. Eu tava chapado quando ouvi. Tipo, eu só lembro que eu fiquei de cara, tá ligado? Tipo, ouvi e falei... Mais chorumes, o que mais? Tá, o chorume do Bolsonaro me deixou deprê agora. Ah, é a capa da Veja do Obama Che Guevara, isso foi louco. Cara, o Obama Guevara é foda, cara. Nossa, você viu que... Mas será que isso vale como um chorumão dos top 5? Porque tem vários chorumões top 5 que são muito mais chorumentos que isso, então, cara. Então, qual? A capa da Veja, pra mim, que foi a pior de todas, que foi a do Dani Alves falando que o racismo tinha acabado. É verdade. Nossa, isso foi louco. Isso foi foda, isso cara. Isso foi bem da hora, né? Tipo, a que ponto? Quem é você? Tá ligado? O que, tipo... que tá acontecendo? E, tipo, não acabou, tá ligado? Onde você pensa que você tá? Você sabe o que você disse? Tá bom, beleza. A capa da Veja precisa estar em algum dos top 5. Eu acho que isso, assim como o Bolsonaro, eu acho que, assim, cada chorume meio que representa uma treta mesmo da sociedade brasileira atual, eu acho, assim, saca? Então, por exemplo, o Bolsonaro não é só o Bolsonaro, entendeu? É tipo, é toda a treta da direita brasileira que enlouqueceu, tá ligado? Tipo, cara, eles começaram, tipo, criticando o PT. Até aí, beleza, sussa, crítica aí, é nóis e tal. Aí eles ficaram tão ensandecidos criticando o PT, tipo, eu acho que eles acordavam de manhã e pensavam, tipo, ah, Dilma, você vai ver, ah, Lula. Que, tipo, que eles começaram a ficar patéticos demais, tá ligado? E, tipo, as críticas deles foram soterradas por um mar... Daniel, olha aqui na minha mão. Por um mar de churume, entendeu? De, tipo, fudeu tudo, assim, tipo... Churume nadando em churume. É, exatamente. Churuma, de churume! É isso! É isso que é. De suco de maldito churume! E é isso, entendeu? Tipo, cara, e a direita brasileira se mostrou meio surreal, assim, de preconceituosa mesmo, aberta mesmo. Que me leva a outro gancho pra outro dos top 5 dos churumes aqui. Falando nisso, cara... É o conforto de pessoas racistas e... É o bug, ele corre um negócio. A cara dele. A gente tá gravando aqui com o Vesgolino, que não sabe, é um pug. E é um pug muito garboso, inclusive. Só que no momento ele se engasgou com um ossinho e aí o Daniel não se conteve aqui. É que ele pareceu um velho. Eu achei que ele estivesse morrendo. É, então. Mas enfim, daí aproveitando esse gancho aí, justamente queria falar isso, tipo... É, a maneira com a qual as pessoas estão confortáveis em serem racistas e homofóbicas, cara. Tipo, isso tem vindo aí desde um pouco do ano passado, assim. A galera começou a ficar mais ou menos confortável. Esse ano explodiu. A galera não tem... Orgulho de ser hétero. Cara, a galera não tem problema nenhum hoje em dia em ser racista ou sexista, cara. E eles ainda, tipo... inventam uns nomes de tipo, não, eu estou sendo proto-racista. Ou, então... Tipo... Sabe, assim, uns nomes meio Foco, bizarros. Sério, cara. Foco, lembra aquilo que eu te falei há uns 3, 4 anos atrás? De que o Brasil está ficando que nem os Estados Unidos nos piores jeitos possíveis? Tá aí. É que nem a Ku Klux Klan falando assim, não, nós somos racistas, mas aí você não pode ser racista. Aí, liberdade de expressão, cara. É... Tipo, ô, peraí, assim, tá ligado? Né? Como tipo, assim, cara? Uou, calma aí também, tá ligado? Não, então, eu acho que inclusive, justamente, a capa da Veja tem a ver com isso. A forma como o racismo foi tratado esse ano foi, primeiro, tipo, de uma forma sóbria, por um lado, que tipo, ah, beleza, é algo que a gente realmente precisa conversar. Sim. Sobre. E o outro de tipo, não, caras, nem existe racismo no Brasil. É, e tipo, não, vocês, isso daí é só politicamente correto. Ah, hoje não, você não pode nem xingar o outro de macaco? É, tipo, exato, cara, exato, então, cara. Não, você não pode, cara. Tipo, é essa a questão, sabe? A gente chegou nesse ponto justamente por conta disso, assim. Tipo, não, é bizarro, cara, tipo... Racistas ficaram muito confortáveis com o rolê de uns tempos pra cá e, mano... Sim. E não deveria ser assim, tá ligado? Tipo, as pessoas deveriam, sabe? Eu acho que a grande solução pra esse rolê é, tipo, bullying em racistas e sexistas, tá ligado? Sim, total, tipo, cara. A total. Galera decide ser racista, decide ser homofóbico, whatever, tira um sarro, aponta e dá risada, tá ligado? É, tipo, aponta e racha o bico da cara, ah, olha esse racista otário. Esse otário tipo, racista. Tipo, ele acha que ele é raça superior, se fode aí, tá ligado? Tipo, meu, ri da cara dos caras, velho, porque, mano... É, cara. Os caras têm que entender o quão ridículo isso é, tá ligado? É, tipo, eles não podem estar eles não podem se sentir confortáveis em agir dessa maneira, cara. Tipo, e abriu-se um espaço, tá ligado? Ainda mais, novamente, tomando como gancho o Bolsonaro, tendo gente assim ali no governo e tudo mais, tá ligado? Tipo, porra, aí é foda, tá ligado? Porque, tipo, os caras, eles se veem representados de uma maneira, tá ligado? Sim, na política, total. Saca? Isso é pior ainda, tá ligado? Total, total. Os caras não só tão confortáveis como eles estão sendo representados politicamente, tá ligado? De verdade, cara. É horrível isso. De verdade. E que mais? Mas um chorinho um pouco mais leviano, mas igualmente irritante, é que 2014 foi o ano da gourmetização de tudo. Nossa, cara. De tudo. Tudo assim, é gourmet. Eu nem gosto de falar tanto essa coisa de gourmetização, porque parece uma coisa, uma crítica generalista, assim, né? Cara, mas, tipo, mas é que de fato. É que generalizou a gourmetização, tá ligado? Tipo, tudo fato, é gourmet. Pra tudo que existe. É que nem uma entrevista com o baixista do Rage Against the Machine que eu li há uns anos atrás, tá ligado? Ele falando assim que da turnê deles no Japão. E ele falou assim, cara, é muito engraçado que no Japão, pra toda banda americana ter uma versão japonesa, tá ligado? É a mesma coisa, pra tudo que existe tem uma versão gourmet agora, tá ligado? Até água, saca? Tipo, os caras fizeram água gourmet. Como é que você faz água gourmet, cara? Como é que você faz isso? Tipo, quando eu li que fizeram o sacolé gourmet, cara, eu queria meter uma bala na minha cabeça, tá ligado? Tipo, é, eu queria morrer ali naquela hora, saca? É real, cara. Agora, tipo, a moda é como é que é? Paleta mexicana, que é tipo frutili, tá ligado? Que custa 20 conto, tá ligado? Cara, tipo, eu acho que nenhuma dessas pessoas que fizeram paleta mexicana já foram pro México. Eu acho que não, cara. Não tem isso no México, cara. Eu te garanto que não tem isso no México, cara. É que eles dão o nome disso pra, tipo, pra custar, pra cobrar 20 conto num futili, tá ligado? Exato. Paletas mexicanas, mas, tipo, é mentira, entendeu? É, cara. Mas, assim, o que é foda só é que a gente... Qual que é o lance todo da gourmetização? É que a galera se deixou cobrar-se por um preço absurdo coisas que tem um valor... É meramente simbólico, sabe? Sim, tipo, sim. Não só pela qualidade, tipo, tudo deu valor, assim, sabe? Tipo, houve uma inflação dos valores das comidas, não só monetário, mas, tipo, na importância dela, sabe? Sim, tipo, cara. Tipo, coxinha gourmet, velho. Coxinha, tá ligado? É uma coxinha de festa, uma coisa... É coxinha, tá ligado? Ah, não estou dizendo que não pode haver. Pode haver, sim, só que, tipo... Pode, mas, pega leve no rolê. Não precisa aí, ser algo que, tipo, seja exclusivo, porque gourmet tem a ver com isso, tem a ver com exclusividade. É, sabe? Exatamente. Tipo, precisa ser algo que é exclusivo. O que me faz voltar, tipo, a água gourmet, cara. É, verdade. Tipo, água gourmet, cara. Tipo... É foda. E meu cérebro tá constipado só de pensar nisso, tá ligado? Tipo, é uma parada meio foda, sabe? Tipo... É, cara. As pessoas deveriam calar a boca e parar de fazer isso, cara. Tipo, chega, tá ligado? Tipo... E aí, vocês têm mais churumes? Mais churume desse ano? Deixa eu pensar. Ah, teve o avião que sumiu. Cara, teve... Acidentes? Teve tipo a série Lost da vida real, tá ligado? Sim, total. Subiu o avião da Tailândia, não é isso? Malásia. Eu já até esqueci. Malásia. Sumiu o avião da Malásia, cara. E sim, até hoje ninguém encontrou, ninguém sabe onde tá, nem onde foi parar. Sumiu o avião de Lost, da Malásia. Mano. Acabou. Sumiu. Será que foi por isso que sumiram com mais depois? Tipo, sumiu um, daí eu falei, caralho, todo mundo viu que sumiu o avião, tá ligado? O que a gente vai fazer? E se eles descobriram o que aconteceu de verdade? putz, some mais uns dois aí. Some mais uma coisa e vai ficar e normal, tá ligado? E as pessoas vão falar, tipo, ah, isso é só uma coisa que acontece agora. Eu subi outro avião, aí não certeza, é de boa, mano. É certeza, isso é fato, isso é verdade, isso é verdade. Então pronto, solucionamos o mistério. É. Se vocês estiverem preocupados, é só isso. Essa é a tática do avião. Ah. O que é mais importante falar é sobre, tipo, tudo que sucedeu durante a questão do acidente e tudo sim, mais, sim. Né? Porque foi muito tosco a galera. Não, tipo... A reação da galera no poder foi foda. Sumiu, foda-se. Não, mas não só isso também. Tipo, a reação da galera na internet tipo, de acreditar um monte de coisas e começar a inventar teorias. E, tipo, nossa, tinha tipo, pessoas que assim. Em geral, elas são sensatas e tudo mais, falando, tipo, abertamente, não, porque eu acho que houve realmente uma conspiração aqui, que eles levaram essas pessoas por conta disso e a Ucrânia e tal, e a gente, tipo, uou, peraí, cara, calma segura essa onda aí. É que tem uma fita muito doida em relação à humanidade, cara. A humanidade ama conspirações, cara, por mais absurdas que elas sejam, as pessoas amam uma boa conspiração, cara. Isso é bem verdade. Isso é bem bizarro, cara, tipo... Cara, é aquilo que eu sempre digo, né? Que eu fico chocado quando alguém publica no Facebook uma notícia que é falsa, tipo, sensacionalista, do Onion e tudo mais, achando que é verdade. Sim. E, tipo, quando contam pra essas pessoas, tipo, não, na verdade é uma notícia falsa, essas pessoas sempre falam o quê? Ah, mas podia ser verdade. É, mas, tipo, não é, cara. Entendeu? Então, porque é mais legal acreditar no fantástico. Sim, é mais lógico, fácil, né? Cara? Lógico, com certeza. E, enfim, e esse é um problema. Isso também vale, por exemplo, pro que aconteceu. Mas eu acho o que, misticismo que aconteceu em relação ao avião que ia cair na Paulista aqui recentemente. Né? Cara, mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que é um tipo de escapismo, sabe? É um escapismo. Eu conheci um cara recentemente que era muito engraçado. Ele é do rolê hip das raves, cacete A4 e tudo mais. E a brisa dele é que, tipo, cara. Não existe uma conspiração no livro na qual ele não acredite. Pode. Tipo, ele acha que o planeta é dominado por reptilianos. Ele realmente ele acha. Ele acredita piamente em tudo isso, cara. Quem ele que acha. Esse chapa aí? Oi? Quem que é esse truta? Puta, é um brother lá do rolê. Não vou entrar em detalhes pra não ser preso. Tipo. E daí, tipo. Do corre. É, do corre. E daí, tipo, ele acredita piamente que, tipo, o mundo sim é governado por reptilianos. Ele acredita sim que histórias... Ele acredita que contos de fada aconteceram de verdade, cara. Ele falou isso pra mim. Não, sim. Reptilianos eu acho da hora, mas cara, daí é muita coisa. Cara, daí é... Não, velho, é tipo, real. Ele acredita nos sete anões. Ele acredita nos cara, sete anões. Cara, ele acredita de algum certo modo aquelas coisas são baseadas no real, cara. É uma fita muito doida. E daí, tipo, ele acredita... Que mais que ele acredita? Ele acredita, sim, que nazistas tinham um pacto com OVNIs e com eles eram ocultos. Deve ser muito legal. Então, deve exatamente. Tão legal. E eu acho muito engraçado que toda vez que eu converso com ele, tipo... Eu vou meio que cutucando, tá ligado? Pra ver até onde ele vai, sabe? Mas, tipo... Atlântida. Provavelmente, eu não cheguei nem. Eu vou perguntar pra ele da próxima vez, mas eu acho que ele acredita sim, cara. Mas, tipo, toda vez eu sempre vou, tipo, meio que tá, beleza, ah, conta mais. E daí ele vai, tipo. Cara, Três Patetas, mano. Você tá ligado? Você não aprendeu nada assistindo Três Patetas, cara. O Rony chegou aqui no meu ouvido e falou: olha só como o Daniel segura o microfone da aristocracia. Basicamente, cara, ele tá segurando como toma tomando. Cara. Ninguém assistiu Três Patetas aqui, cara? É assim, música da aristocracia, procura. É assim que você tá na alta sociedade, cara. Você levanta o dedinho. Qualquer Entendi. Coisa, levanta então, o dedinho. Mas o Daniel tá segurando o microfone realmente como uma xícara de chá na era vitoriana. Exato. Eu vou continuar segurando agora porque eu sou da alta sociedade. Fala. Gourmetização do segurar microfone, tá ligado? E enfim, daí ele acredita numa série de coisas. E daí é muito engraçado que depois de conversar com ele várias vezes... Eu concluí uma coisa, tá ligado? Tipo... Que ele é maluco. Tipo... Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. O Daniel de óculos com vários cadernos, assim, né? Tipo... Hoje eu encontrei o Jefferson mais uma vez e após muitos cálculos e registros, eu infelizmente cheguei à conclusão de que realmente... De que ele bateu a nave em Saturno e nunca mais voltou, tá ligado? Ele é maluco. Ele é um doidão. Ele é um doidão. Porque a fita é o seguinte, tipo, volta aquela fita do escapismo. Eu acho que, tipo, a vida deve ser tão entediante pra ele que, tipo, ele acredita nessas coisas justamente pra fazer as coisas mais interessantes, tá ligado? Porque, tipo, eu fico pensando nisso. viver na cabeça desse cara deve ser maravilhoso, tá ligado? Tipo, não, cara, deve ser muito incrível, calma, cara. Tipo, você achar que o George Bush é um réptil, tá ligado? Tipo, saca? Deve ser, deve ser tipo maravilhoso. Tipo Harry Potter, tá ligado? Cara, vocês não sabem, mas nessa estação de metrô, se você, tipo, der de cara na coluna, exato, você vai para um mundo mágico. Exatamente. É a mesma coisa, tá ligado? Exatamente, cara. E deve ser maravilhoso você, tipo, acreditar que, tipo, sim, os nazistas e os OVNIs, tá ligado? Tipo, e sim, Atlântida aí que macia e é LSD e controle mental, tipo, mano... Mano... Sim, é um absurdo, mas aí quando você para pensar do ponto de vista do cara, meu, a vida dele deve ser realmente muito intrigante, tá ligado? Tipo, o cara deve viver uma vida cheia de emoções ali, tá ligado? Deve ser bem da hora. É muito louco o rolê ali, cara. Tipo, eu acho que isso acontece com muitas pessoas, inclusive com grande parte da internet que acredita em conspirações dessas porras, tá ligado? Eu queria, tipo, eu ia achar louco. É foda, tá ligado? Ia ser legal, tipo, acreditar nesse monte de merda, tá ligado? Pena que não é nem um pouco plausível, tá ligado? Nem um pouco. É tudo... Tipo, eu consigo acreditar no Harry Potter, mas os sete anões e OVNIs nazistas ficam um pouco difíceis. No mesmo grupo ainda por cima. Como assim, tá ligado? Pois tipo, é, cara. Não, é tudo o mesmo rolê, tá ligado? Sim, tipo, tudo isso no mesmo planeta, tá ligado? É bizarro. Todos eles são reais e não, eles estão por aí. Cara, e ele vai fundo no rolê dos reptilianos, velho. Tipo, ele realmente acredita, o quê? Cara. Tipo, o que tá acontecendo? Cara, que ele acha que, tipo, tem overlords reptilianos que comandam um planeta, cara. Que tipo, sei lá, ele mostrou. Imagina aqueles vídeos que são obviamente zoados, tá ligado? Que é tipo, ah, prova de que o Obama é um reptiliano. Olha ele piscando. Daí, tipo, teoricamente é uma cena do Obama piscando com uma pálpebra na lateral. É um assim. Vídeo com uns pixels gigantescos. Então, tipo, ele mostra. Olha agora! Exato, ele mostra esses coisa. Vídeos. E daí, de repente, tipo, uma bola, um círculo vermelho. Olha aqui, tá ligado? Daí, tipo, plum! Tá ligado? Tipo, olha o segurança dele, ele é careca e uma cara vaga, ele é um reptiliano. É verdade, eu vi esse, isso é muito da hora. Cara, ele mostrou esse. Tipo, olha, a cara dele se transforma por um momento. Exato. E daí, tipo, você vê que são uns pixels. Você borrou o pixel lá, ali, tá ligado? A cara, depois... Exato. Então, nossa, ele mostrava. Ele não conteve a transformação, tipo, a camuflagem, tá ligado? Então, quê? Exatamente. Ele é o cara que assiste os vídeos e fala assim: é real! Tá ligado? Sacou? Ele mostrou esses vídeos, tipo, é real, tipo... Esse é o nome do podcast, é real. É real. Tipo, mano, é uma fita. É real. É real. Ah, eu sabia. Ah. Ainda bem que eu vou mostrar pros meus amigos, eles vão ver quem vai rir agora. Olha só, Rihanna, é um lagarto gigante, tá ligado? Tipo, o quê, velho? Não, ela não é, cara. Saca, porra, mano. E, tipo, o cara acredita piamente. E, tipo, eu invejo, tá ligado? Essa, de um mano, certo modo, tá ligado? A facilidade de acreditar nessas porras. Porque a vida dele deve ser realmente muito interessante. Realmente. O cara não deve conseguir andar na rua direito sem olhar pra trás e pensar que tem uma iguana gigante perseguindo eles ele. Eles sabem tá que eu sei. Quem? Eu sei demais. Eles vão me matar daqui a pouco. Tá quem sabe, cara? Eles. Tá ligado? Eles então, sabem. Eu nem vou falar o nome dele pros reptilianos não virem atrás. Pros reptilianos ficarem espertos, porque eu tenho certeza que metade de vocês que estão ouvindo são reptilianos. São reptilianos. E só estão atrás da gente, porque a gente precisa morrer. Exato, e os reptilianos mataram o John Lennon. Mataram o John Lennon. e o JFK. Nós, tipo, nós precisamos controlar o mundo. Quem a gente vai matar? John Lennon. Vamos matar o John Lennon, Bob Marley. O Bob Marley. O Hendrix. O Elvis e o Michael Jackson. O Elvis, o Michael Jackson. E o Tupac. Ai, Deus. Mano. É isso, né? Chorou massa. Chega, tá bom. Muito chorume. Quem não tá triste? Ninguém. Agora, pra finalizar esse rolê em alto estilo, com alta crocância e alta deliciosidade, vamos fazer a última sessão de perguntas e respostas do ano! Do ano! Adeus 2014! Chupa essa! Okay. E aí, Raoni, você vai ler? Quem primeira vai ler? Pergunta do Facebrookster. Você lê a pergunta do Facebrookster? É. Tá, então lê. Renan Luna perguntou qual foi o melhor e o pior Réveillon que os Bucas tiveram. Pô, não sei, teve um Réveillon que eu dormi. Cara, eu tive mais de um Réveillon no qual eu dormi, cara. A gente tava conversando sobre isso então. Da última vez que a gente se trombou. Cara, tem uns reviões. Qual é o plural de Réveillon? Réveillons. Réveillons. Réveillons. Anos novos. Anos novos. Enfim, já teve essa data aí várias vezes, bem ruim, assim. Sim, inexplicavelmente, porque, tipo, todo mundo fica muito feliz e tudo mais, e você se sente nessa obrigação de estar feliz com todo mundo. Sim, cara. E, tipo, na real, nada tá acontecendo, tá ligado? Cara, tipo, só tá virando o ano, tá ligado? É, exatamente. Tipo, você tá no meio das suas férias e, tipo, aí você pensa que você não quer voltar pro seu trampo. Porque cara, o que me irrita de Réveillon, essas porra, é essa necessidade de que, ei, você tem que celebrar. Tipo, tá ligado? Tipo, é muito zoado isso, cara. Que nem, por sorte, por exemplo, uma coisa que eu fico feliz é que o espírito natalino tá morrendo. Finalmente, sim, tá cara. Esse bosta. Já tava na hora, tá ligado? Tava na hora, tipo, e tipo, não tão mais celebrando tanto o Natal. Ah, uhul, é Natal, sabe? Tipo, cara. Tirando o Van Damme. Van Damme, ele curte. Van Damme ama o Natal, cara. Van Damme ama o Natal. É, Van Damme ama o Natal. E aí ele, tipo. É isso que eu fico pensando, assim, as pessoas, tipo, não estão mais montando árvore nas casas delas, sabe? Tipo, isso é muito mais raro, ainda bem, sim, sabe? É, isso é bom, mesmo cara. Porque, tipo, isso daí foi tudo inventado pela Coca-Cola e a gente já sabe disso. Né? E, então... meu, Natal é mó sucks, né? E Natal é mó sucks também. É mó sucks. Pois é, cara. Mas, enfim, esses nossos pensamentos positivos sobre o fim do ano. Eu sei que os caras perguntam qual foi o melhor e o pior Réveillon. Ah, a Coca-Cola inventou tudo. Reptilianos. Tipo, se você não achou que a sua pergunta foi respondida, você guarda pro último podcast do ano que vem e a gente tenta de novo. Você fica de olho no Jay-Z, porque quando ele piscar pra. Ele faz pirâmide, esses Illuminati. Ele é loucura. Ele é reptiliano Illuminati. Seria tudo isso. Illuminatiano. Próxima pergunta: Murilo Blazik. Qual comida vocês não querem que caia na onda da gourmetização? Todas elas, cara. Tipo... Não, mas tudo bem. Especificamente qual? Ai, posso falar um negócio muito bad vibe? Caralho. Eu tava pensando, tipo, nossa, qual que eu realmente não queria? Daí eu pensei, eu lembrei que no Eldorado tem um rolê que chama Ateliê dos Churros. Ah, Deus, cara. Ateliê, mano. Virou arte agora, é porra. Arte. De um folhado horrível, cheio de gordura. E não folhado, tipo, é um bastão frito, tá ligado? É, uma coxinha de massa. Tipo, e o pior é que eles vendem aqueles que são pequenininhos, que são congelados, caralho, tá ligado? Então, tipo, ele nem matou. Custa ateliê, tipo 50 conto, tá ligado? Eu nossa. Isso, né? Chama Ateliê dos Churros. Que mano. Bosta, cara. É, eles deviam colocar essa foto no guia ilustrado da Gourmet. Eles deviam enfiar esses churros no cu, velho. Tá ligado? É, cara. Enfia cara, vários. Outra coisa também que não deveria ter, tipo, sucos naturais gourmet, sabe? Assim? Porque, tipo, cara, se tem uma coisa brasileira, é que, tipo, você cola nos restaurantes bons, você fala assim, eu quero misturar essa fruta aqui, que é muito difícil de falar com essa outra fruta aqui, mó doida, e você vai ter um suco, cara, tá ligado? E muitas vezes você não precisa nem pra hora, assim, você, é não sucio, precisa nem, você não precisa nem pra um restaurante bom pra fazer isso às vezes, não, cara. Não, tipo, exato, até, exatamente. Tipo, até uns picos de X, tipo, assim, sempre e a galera tem faz alguns sucos, tá ligado? Exato. Os sucos naturais eles fazem ali mas na gourmetizar hora. Essa porra é tipo, é gourmetizar o Brasil, cara. Exatamente, é gourmetizar o suco do Brasil. Exato, entendeu? Cara. Seja lá o que isso for. Mas enfim, e é isso. E Murilo, agora você sabe muito bem tudo que nós e pau no cu dos gourmet. E próxima pergunta. Vai. Achei ótimo. Tipo, qual comida que vocês não querem cair na onda da gourmetização? Tipo, é tarde demais. Todas se foram. Fuge enquanto você já pode, era. Cara. Paulo de Araújo perguntou que histórias vocês compartilham envolvendo gente ruim, desgraça alheia e um inesperado saco de pipoca nas suas mãos. Que? É, ele mandou, tipo, piratas, aqui vai uma charada, 2 pontos. É mais doce que mel e mais amargo que o fel. As inimigas, uma retribuição invisível. Ele não rimou isso. Resposta é, meus caros, senão a boa e velha vingança kármica. Eu pensava que ele tinha começado falando, mandando Jesus chorou, tá ligado? Eu pensei que tava citando Racionais, tá ligado? Ele tava mandando Racionais. Tava esperando um claro e salgado. É, tipo, sabe? Lágrimas, tá ligado? Lágrimas. Que histórias você compartilhando envolvendo gente ruim, desgraça alheia e um inesperado saco de pipoca em suas mãos? Tipo, você já viu alguém se fudendo e achou muito da hora? Eu acho que é essa pergunta. Cara, minha vida inteira se baseia nisso. Você curte nisso, desgraça tá dos outros? É, todo mundo gosta. Eu aprendi no Tom e Jerry, tá ligado? É, isso é da hora. Exatamente, cara. Sadismo, velho. Sadismo é muito louco, mas, cara. Mas, Daniel, você é um cara especial em relação a isso. Assim. Por quê, cara? É, porque, tipo, o Daniel é o tipo de cara que, tipo, ele vai demorar um tempo, ele vai rir muito antes de te ajudar a levantar, por exemplo. Cara, tipo, mesmo, assim. Eu lembro de um dia específico, cara. Tipo, ia ser, opa, lembra quando a gente tava indo no JP? Você vai contar essa história? Não, eu ia contar outra, mas pode contar. Meu baby! Ai, caralho, essa história é fenomenal, velho. Basicamente... Conta, cara, por favor. Basicamente, a gente tava indo... acho que o Barros ia tatuar, o Daniel ia tatuar. A gente tava indo no nosso tatuador. Não, o Barros ia tatuar e a gente ia fazer as nossas. Aí ia fazer os desenhos das nossas. Já fechou o bang lá. Então, e aí a gente tava lá indo no tatuador, assim. Aqui a gente saiu do carro, a gente ouviu um barulho muito grande caindo assim. Tum! Tipo, alguma coisa pesada caiu assim. E aí uma mulher chorando bem alta. Meu bebê! Não, isso veio depois, Eu lembro específico. Daí, tipo, a gente olhou, tipo, a gente saiu os três, o cara te olhou, o Barros e Focão foram correndo, assim, pra ajudar ela, porque ela tava com um bebê no colo, ela tava, tipo... Era uma mulher caiu, ela tava toda... na porta de casa, assim. Ela tava, tipo, mó destrambelhada com o bebê no colo, tipo... tá ligado? E eu, tipo, o Barros, a gente ficou mó preocupado, tipo, caralho, tem uma mulher com um bebê no chão, tá ligado? E daí, tipo, o Focão, você acha que o Daniel... O Focão foi ajudar ela, e o Barros foi pegar o bebê, né, obviamente, porque a mulher derrubar o bebê em 2 segundos ali e tal. E daí eu lembro que o Baus pegou o bebê e a mulher, meu bebê! Tá ligado? Ah, começou a berrar, meu bebê! Meu bebê! Como se o Barros tivesse, tipo, ah, agora que você caiu. É meu agora. Eu vou cuidar desse bebê e ensinar tudo que eu sei, sabe? Tipo, não, isso não ia acontecer, sabe, minha senhora? A gente vai devolver essa porra, a gente não quer essa merda, cara. E o bebê tava super tranquilo. O bebê tava de boíssima, cara. Assim. O bebê tava, tipo, whatever, tá ligado? Tipo, foda-se, mãe. E foi engraçado que, tipo, a primeira reação do Daniel foi, tipo, olhar e começar a rir. Tá ligado? Verdade. Tipo, foi a primeira coisa, assim. É tipo, que, tipo, a reação dela foi muito boa. Meu bebê. E é engraçado, nessas situações, o Daniel não... A cara de pavor do Raul. É porque eu tô pensando, hoje no caminho pra cá, a gente foi, tipo, virar numa rua e tinha uma velha, sabe aqueles carrinhos pra quando você é muito gordo e anda neles no supermercado? Sim. Tinha uma velha com esse no meio da faixa de pedestre e um cara correndo atrás dela, tipo, minha senhora, por favor, o que você tá fazendo? E o Daniel olhou assim, mano, o que é isso? Daí a gente passou pela velha, ele olhou assim que a gente... Nossa, a gente passou pela velha. Ele... Eu não devia rir, mas é tão engraçado. Era uma velha no meio da rua. Eu ainda chamei ela de mulher mecânica, tá ligado? Foi foda. O que ela acha que ela tá fazendo? Ela acha que ela é uma mulher máquina? Ela tava no meio... Ela tava no meio da faixa de pedestre, assim, com o sinal aberto, num carrinho, assim. E ela, tipo, toda arrumada, assim, olhando, tipo, o quê? E o Daniel, tipo, pá! Uma velha! O que aquela velha tava fazendo? Eu não vou nem tentar justificar, realmente, tá ligado? Porque só vamos piorar. Mas eu lembro do dia que eu percebi que eu era assim, que era... Foi no colégio, tá ligado? Tipo, eu estava do lado de fora, assim, tudo mais... E daí tinha uma galera lá e tal, daí tinha uma criançada brincando, daí eu lembro que, tipo, uma criança mais velha pegou e jogou uma mochila na cara de uma criança, tá ligado? Menorzinha, assim. E a criança pegou e chapou no chão, tá ligado? Que era um saco de bosta, tá ligado? E daí todo mundo, oh, meu Deus, a criança, e tipo, apontando e rindo. Eu apontei e ri, tá ligado? Não, esse tipo de sadista, eu apontei, que apontam e ri. Eu apontei e dei risada da criança que podia ter rachado o coco ali no asfalto, tá ligado? Foda-se! E daí eu falei assim, ah, esse é o meu lance, tá ligado? É, o Daniel curte essas coisas, cara. É, foda, cara. É, mas enfim, agora vocês... agora a verdade está lá fora, Daniel. Não se fodam na minha frente, tá ligado? Mas aí, vai, prosseguindo. Ah, é. Próximo é do Vinas. A próxima é do... Vinas com cebola. Do Vinas Cipolaters. Amigos bucalindos. É, tipo, bucalindos? Alguém chama o cara que inventou buca porque estão tentando roubar o posto dele e estão falhando. Amigos bucalindos, e essa treta da Coreia do Norte com os USA of America... Nossa, USA of America, fuck yeah, tipo... Tá, deu certo essa frase. A próxima guerra será virtual? Mano, sim, o campo de batalha será a rede mundial de computadores e os soldados serão... Vai ser World of Warcraft, vai ser disputado. E o soldado... Vai ser muito louco. A próxima guerra fria vai ser no World of Warcraft. Vai ser no Counter, mano. A maior crise diplomática da década será por causa de um filme que muito provavelmente é bem sem graça. Nossa, ia ser muito da hora. Então, ia ser, né, bem, cara, da hora. É isso que é foda, cara. Eu acho que esse filme também vai ser sem graça. É, não, mas cara, tipo, tem uns e-mails dos caras da Sony falando que o bagulho é sem graça. É? Sério? Vazou isso também? Eu acho que... não sei se é o presidente da Sony. Eu lembro que era um negócio bad vibe pros caras que fizeram o filme. Caralho, que, sério, cara? Eram, tipo, nem um pouco engraçado. Era um rolê assim. Mesmo, velho? É. Caralho. Tipo, os caras que estão vendendo... é, tipo, o filme é uma bosta. Caralho. Mas ia ser louco. Eu queria muito ver esse filme. Eu queria, tipo, que as pessoas estivessem em guerra e deu, tipo, ah, eu moro num país tropical, lá, lá, lá. Daí eu assistindo o filme na minha casa, assim, com a água de coco. Tipo, assistindo o filme pirateado além de tudo, tá ligado? É. E aí? Comprado da banquinha do tio do Torre. Do tio do Torre. Ou do camelô. Tio McTorre. Ou do, eu comprado do camelô só pra, tipo, financiar o... Quer o troco em bala? Comerciais. Você chocantes. Roubaria um carro? Você roubaria. Ah, por que, que a indústria dos games não se apropria, né, desses PS6, cara? Eles iam fazer muita propaganda boa, assim, imagina. Sim, tipo, cara. Ei, você quer troco em bala? Jogue o novo Call of Duty. É. Né, cara? Total, velho. Ia ser demais. Totalmente, cara. É, Augusto Ferrari pergunta frequente de fim de ano. Dois pontos. É pra ver ou pra comer? Nós vamos pular essa. XWC, nossa, alguém descobriu como se pronuncia isso já? Como que é o nome? Eu esqueci. Eu não lembro. X-Water Closet. X-Water Closet. De onde surgem tantas passas nas comidas desse período do ano? É um fato incontestável que, pelo menos na minha região, ninguém gosta dessas passas na comida, e mesmo assim, ano após ano, você encontra passas em pelo menos 80% das comidas, o que leva à tediosa tarefa de retirar uma por uma. Será isso uma maldição que tenho na minha vida? Não, todos têm. Cara, ou é uma aflição comum de todo ser humano? Cara, eu acho que as passas são o verdadeiro sangue de Jesus pra você lembrar o quanto ele sofreu por você, entendeu? Bom, é que, tipo, quando você for parar pra pensar que vinho é o sangue de Jesus e vinho vem da uva, e uva não. Passa é uva, tá ligado? É pelo menos o corpo de Jesus, tipo, passado. Então é sangue coagulado de Jesus. É sangue coagulado de Jesus, entendeu? Tá aí, então, tipo, tá ligado? Cara, é um sofrimento. Você tem que tirar pra lembrar que Jesus morreu na cruz por você, então. É, por você. Sabe o que é foda? Eu gosto muito. Eu acho muito bom. Sério, todas as coisas, cara? Com passas e maçãs, eu fico tipo, que delícia! Acabou. Sério? O Renato do Raoni, gente. Cara, Raoni falou. Acabou. Tchau. Cara, passas é coisa... Cara, ó, eu sou uma velha por dentro, cara. Passas é horrível. Cara, do jeito que é tipo doce de velho, tá ligado? É, então, tipo, é horrível. Não é gostoso. Como assim você é uma velha por dentro e não gosta de passas? Exatamente, é isso que é bizarro. Isso, cara. É o quão ruim, isso é o quão ruim passas são. Exatamente. Cara. Tipo, nem velhos gostam de passas. É, cara, não faz, né, sentido algum, assim. Quando, tipo, eu lembro exatamente do momento que eu vi o Chocotone pela primeira vez no supermercado. Eu juro pra você, eu lembro perfeitamente. Eu olhei e falei... Pronto! Finalmente. Acabou! Tipo, a gente substitui. Não precisa mais fazer tipo, o outro. Substitui, tá ligado? Tipo, troca, tá ligado? Não precisa mais fazer o outro. Tipo, acabou, cara. Tipo, panetone, quem come essa porra, é, velho? Tipo, tá acabou. Vencemos! E acabou! Acabou, a guerra acabou, entendeu? Tipo, eu me ajoelhei no chão e comecei rua, a... assim, tipo, Chocotone! Galera jogando Chocotone, assim, fazendo uma fogueira de panetone, assim. Tipo, fruta cristalizada ao caralho! Tipo, quem gosta dessa porra? Pois, cara? É, cara, mas não... Não, porque, tipo, na real, beleza, aí tem alguém gostar de panetone se não tem chocotone no rolê. Mas você pega, tipo, um panetone, um chocotone, bota na frente de uma pessoa, quem pega e escolhe o panetone, cara? Ó, eu não sou um grande fã de chocolate, como vocês bem sabem. Sim. Eu não sou, de fato, grande fã de chocolate, porém, chocotone... Você come um desse inteiro, cara. Vai se fuder, maluco, é craque, sabe? É craque. Enfim. Posso falar um negócio muito sério? Mandaram lá pra casa um chocotone da Copenhagen de língua de gato com doce de leite, mano. É aquele que você tinha que montar? Não, não, esse não. Mas, mano, é a melhor coisa que já inventaram na história. Essa é outra coisa, tipo, por que não colocaram doce de leite antes, tá ligado? Tipo, então, estava, né, sempre ali, dando, né, sopa, esquecido. Só que daí eu fico com medo que, tipo, doce de leite foi uma ótima ideia. Se a gente fizesse o panetone de goiabada com requeijão, daí... Pff, e cobrasse R$80, daí, né, gourmetização do... É, daí fudeu choco geral, panetone. Cara. Daí fudeu geral, cara. Mas, isso é o mal das uvas passas, aflige todos os seres humanos. Foda-se. E maçãs passas também, na maionese, se você não curtir. Cara, vai se fuder. Cara, tem um... Cara, por quê? Por tipo, quê, cara? Por quê, velho? É, sério, tipo assim, sabe, xinga os meus pais, cara, mas não bota, não maçã, bota maçã na maionese, na minha salada, na minha maionese e tal. Tipo... Sabe, tipo, é muita cuzãozinha. Por que as pessoas fazem isso? Põe, cara, cebola na salada de fruta, mas não maçã na maionese. É, exato. Renan Leite pergunta, Bucas, rabada ou rabanada? Não pode ser os dois? Porque se não for junto, eu acho que sim. É, um é uma refeição e outra sobremesa, então faz sentido você poder comer os dois. Os dois numa refeição só. Exato. Então pronto. Talvez eu viaje pra Paris. Que bom. Vocês sugerem um rolê não clichê de lá? Não, porque é Paris. Tipo... Como lesmas. Escargote. Puta, não sei, viu? Assiste Ratatouille enquanto você estiver lá. Vai ser louco. Vai ser tipo metafilme. Vai ser demais. É errado ter expectativas sobre 2015? Não, é não tudo é. Que a gente pode fazer, na verdade. Enquanto ser humano, a esperança é a última que morre, então todo ano novo serve pra isso. Pra você falar, tipo, nossa, ainda bem que esse bagulho acabou. O próximo vai ser super legal. E lógico que não. Beijo pra vocês e um excelente fim de ano. Pra você também, carinha feliz. Também, cara. Onire de Moraes, membro ativo do rolê, pergunta: Bleach entra na categoria top 5 chorumes ou top 5 piores mangás? Eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei, eu não li. Os dois são ruins, tá ligado? Mas eu também não li, não assisti, e como as duas são coisas ruins, ele vai na mesma. Yeah. Augusto Ferrari pergunta... Não, eu subi. Meu dedo deu tilt no celular. Raoni, porra, Augusto Ferrari... esse que foi a treta. Ele mandou outra pergunta. Augusto Ferrari pergunta... Bucas, o que vocês fazem nos últimos dias do ano? Algum costume específico nessa semana tão chorumenta de marasmo? O quê? O Daniel tem um costume muito bom, especificamente pra virada do ano, que é de dar descarga. É verdade, cara. Eu gosto de dar a primeira descarga do ano. É uma coisa que ele gosta de fazer. Ele vai... Eu me sinto único, especial. No banheiro, vai lá e dá uma descarga. Você descarrega nada? Ou descarrega depende, vazio, às vezes. Assim? Você descarrega as suas energias negativas? Tipo, simbólico. É um rolê kármico, assim. É porque tudo no ano novo tem que ser simbólico, né? De todas as coisas, essa foi... Acho que se você dissesse pular as 7 ondinhas, tipo, ok. Mas não, eu tenho um ritual que é só meu, assim. Eu dou uma descarga no ano que passou. Não, cara. Não tem simbologia nenhuma no rolê. É só tipo, foda-se. É tipo, primeiro do ano. Pois é. Então, e que mais? Não, mas ele perguntou nos últimos dias, tipo, não assim que virou. Eu faço nada, cara. Cara, eu não faço nada. Eu faço questão de não fazer. Eu faço menos coisas possíveis, cara. É, exatamente. Eu, tipo, passo o dia olhando pro cachorro, por exemplo. Eu tento terminar algum rolê. Eu, tipo, termino uma história ou qualquer coisa assim. É muito tipo, eu vou acabar, é hoje, sabe? É muito tipo, meu Deus, vamos todos morrer à meia-noite, então eu preciso terminar isso antes. É muito terapêutico. Bruno Fedato Barbosa perguntou: qual o top 5 cabras de cada um de vocês? O quê? Show. Cara, cabras mesmo, cara. Aquela, a outra... Cara, eu comi esses dias. Aquela outra cabra cordeiro, ali. Tava muito bom, cara. É isso que eu tenho pra dizer sobre isso. O Onire em seguida perguntou: top 5 omeletes. Alguém já comeu? Alguém tem 5 receitas de omelete? Aliás, alguém tem mais que 5 pra ter um top 5? Eu não sei, cara. Apenas siga o seu coração no omelete, vai. É isso aí. Ives Aguiar perguntou: vocês têm alguma história bizarra de fim de ano, Natal pra contarem? E 2015, vai ser do caralho mesmo? Mais uma vez, vai. Não pras duas perguntas. Vai até. Vocês têm alguma história bizarra de fim de ano, Natal? Vocês têm? Não. O Falcão tem uma ótima de ano novo. Nossa, o Aninha é muito cuzão, né, velho? Daí fala que eu que sou sádico, né? Não, então tudo bem. Ele não quer contar, ele tá com vergonha, ele já sofreu porque ele tá com a camiseta daquele jeito. Então a gente tipo, vocês vão ele passar o resto do ano perguntando. Manadas. 2015 vai ser do caralho? Vai até o Réveillon de 2016. Daí a gente vai estar falando: nossa, esse ano foi uma bosta, 2015, quem morreu. Passa logo. Jonas S. Marx perguntou: olha, é parente seu. Hã? ele é. Certeza que é Soares o nome do meio dele, é totalmente meu parente. Pergunta aos Lordes do Conhecimento, 2 pontos. 2014 foi um ano acima da média, abaixo da média ou igual aos outros 2013 anos pós-Cristo? Foi um ano. Quem sabe, né? Tipo. Cara, eu acho que foi um ano que parece ser mais longo do que os outros. Eu achei mais. Aconteceu coisa pra caralho nesse ano, cara. Aconteceu coisa pra porra. Tipo, normalmente eu tenho a sensação que os anos passam mal rápido. 2014 não passou rápido, cara. 2014 passou mal devagar. Mal devagar. Mas eu fiz quadrinhos e nós fritamos vendendo coisas. Foi demais. Foi bem na hora. Por esse lado, tipo, várias coisas ruins, mas algumas coisas excepcionalmente boas. Próxima pergunta. Felipe Bragoni, uma pergunta culinária aos Bucas. Uva passa em comida de Natal, sim ou não? Puta que me pariu, velho, não. Sim. Já vê que é um drama real da sociedade brasileira. É, então, tipo... Então, cara... Ai, o Bileski tá aí embaixo falando, uva passa sim! Caralho, Bileski. Louco, é nóis. É, já deixando pra vocês e todos os marujos do Convés um fim de ano foda e um 2015 cheio de altas fitas. É tudo que nós queremos. Louco. Paulo de Araújo diz, Falcão, exclamação, deixando o bom senso de lado, vale a pena jogar Destiny? Não. Ouve a pergunta, né? Cara, pior que eu estou planejando aí com os brothers de jogar no fim do ano aí, pá. É, então, o que, que eu posso dizer se é, cara, se você curte dar uns tirinhos, juntar uns brothers e dar uns tirinhos junto... É, é o rolê, cara, funciona, cara. Essa frase funciona de duas maneiras. É, né, todos que você quiser, cara. Mas assim, é bem. É meio viciantinho, assim. Mas assim, é um jogo maçante e é um jogo que, tipo, não deveria ganhar toda essa atenção que tá ganhando. Quero Destiny é um saco. É, o Daniel tá aí, por sorte, o Daniel ele tem um filtro de bullshit muito mais apurado que o meu, assim. Eu ainda passo umas coisas. Felipe Coimbra Bacelar pergunta: os senhores pretendem transmitir ao vivo todas as gravações do Navio Pirata em 2015? Não, não. Calma lá, rapaz, não. Calma. Não. Tá pedindo demais. Acabou. Tá pedindo demais. Essa é a última vez que a gente vai transmitir pra sempre. Não, a gente certamente quer fazer mais uns lives, a gente queria jogar umas coisas, né? A gente tava percebendo que, na real, assim, tipo. É, gravar jogando não é tão engraçado quanto a gente de fato parar e ficar jogando. Sim, exato. Então às vezes a gente vai tipo abrir às vezes a câmera e começar a fazer uns tweets doidos assim pra jogar uns jogos que a gente curte assim, tipo o The Dig que a gente tá jogando agora assim. É, tamo jogando. É, na medida do possível 40 minutos nos primeiros 10 minutos de jogo, tá ligado? Bom, tem perguntas no Twitter. É, então o lance é, sigam aí o tweet, twitch.tv/maxribble/profile, que é o nosso canal louco e maravilhoso, onde você pode sim assistir os nossos streams, que faremos alguns em 2015, certamente. Yes. Certamente. Definitivamente. E agora? Twitter. Agora Twitter. Twitter. Ahá, vamos ver o Twitter, vou ler o do Twitter então. É, vamos lá, caras. É, eu mandei aqui, pra quem não sabe, tem o @MaxRibble_, que é o Twitter da MaxRibble. Se você não segue ainda, você deve seguir já. Tipo, sério, pare o que você está fazendo, siga agora. Siga, isso como presente de Natal pra gente. E se você mandou pergunta sobre uva passa ou maçã em comida do fim do ano, corra pra deletar, porque a gente vai bloquear você se tiver mais uma. A gente vai te xingar muito no Twitter. Xingar muito, hashtag. Xingar muito no Twitter. Então, e a gente recebeu perguntas, caras. Eba! É, então vamos lá. O primeiro que tem é do Eduardo ou Ricardo. Então, né? Eu não sei. É, okay. É o nome dele mesmo, Eduardo ou Ricardo. Ricardo. É o Twitter de Shorting. É o Twitter de Shorting, exatamente. Quais as tatu pirata que a galera aí tem? Ó, agora que a gente tá aqui na câmera, vou ver se mostra. Deixa eu ver tatus piratas. Mostra o pinto logo, vai. Tá bom, o meu pau é todo tatuado. Eu tenho pinto, um tatu nas bolas. Um tatu. Tatu nas bolas. Um tatu nas bolas. Ó, o Daniel tem um braço. Esse, eu tenho dois. Mas ele tem dois, mas esse é um deles. Em específico tá tatuado. Esse é bonito. É. Ó. É bem legal. E eu tenho um negócio aqui, né, Daniel? Esse é uma tatu pirata, cara. É um barco... É, que é um monstro que, tipo, tem uma sereia gostosa e tal. E ela tem vários tentáculos que vão até a minha perna. Sim, eu quero dizer até o meu pênis. E o Raoni tem uma suástica no peito. Eu tenho. Eu queria esconder. Os caras são foda, né? Agora vão me pegar na rua e tal. Isso aí, cara. Mas eu tenho águia nas costas. Os punks vão... Uma águia. Ele tem um tribal muito louco na coxa. Você tem uma carpa na panturrilha, né, cara? Eu tava falando da águia nazista, mas serve isso. Não, eu tenho um mago e uma índia na perna. Isso é uma suástica tribal, cara. Da hora. Uma suástica tribal. Louco. Que mais? Muito bem. Foi boa essa pergunta, vai. Bom, muito bem. Esse tal de Street Fighter V, cara, vai ser muito louco, velho. Vai ser da hora, porque é Street Fighter. É, cara. Tá tipo, ligado? Vai ser divertido pra caralho. Uhum. É, eu vou jogar pacas. Eu, inclusive, a gente tem que terminar essa bosta desse Injustice hoje, hein, Daniel? É verdade. A gente tem que jogar esse Injustice. Injustão. Injustão, tá? Tipo, é muito foda. Tá osso. Tá ox. É, muito bem. E também temos mais aqui. Como eu faço para acabar o arco de Skypiea no One Piece? Puta arco chato esse, Raoni. É, Raoni. Esse é chato mesmo, mas quando acabava... No final fica da hora. Mas é, esse é bem chato. E esse todo mundo fala que é chato. Ele é esquisito, você não... É foda. Mas vai em frente que vai valer a pena quando você acabar. Bela ou campeão. No futuro. E olha um mandado 52 segundos atrás. Olha só! Pelo Bragonite. Ele mandou aqui: no lançamento da Água Gourmet, os convidados não estavam tomando água e sim champanhe. Então, isso é resume os showrooms de 2014, sim ou não? Cara. Sim, velho. Sim. Essa é a grande verdade. É muito bem resumido, cara. Sim. É foda. É foda. É osso, tudo. É foda. É muito osso. E vamos ver se... Será que mandaram perguntas também no Twitch? No chat do Twitch? Não, as pessoas nem querem interagir com a gente. A única coisa só que a minha camisa ainda é motivo de piada. É isso, se sabe? Foda. É isso, isso. É, mas muito bem, galera. Então... É isso? Ah, caralho! Sim! É, nós temos uma coisa pra falar que é sobre o R. Kelly. É mesmo, sobre cara. Sobre o do Trapped in the Closet. O ano inteiro nós ficamos promovendo o Trapped in the Closet, que supostamente sairia em 2014. Porém, mas R. Kelly nos trapaceou. Ele ainda está dentro do armário, ainda não saiu. Comendo Oreos. Ele ainda está lá comendo Oreos no armário. E, cara, basicamente ainda não lançou essa bosta. E vamos ficar na guarda. Então, assim, estamos no Closet Watch. Perpetuamente. Nós vamos... ficar atentos e vigilantes para saber quando o R. Kelly vai sair do armário. Exato. Não é isso? É. Então é isso que vai rolar, gente. Muito louco. E esse tem que ser a última grande dica, né? Sim. Então foi isso. É a última grande dica do ano. Vai acontecer. Vai acontecer, caras. Vai acontecer em algum momento. Acontecer. E nós queríamos também agradecer a todos vocês que estamos completando um ano de podcast, porque nós começamos com o 00, que foi o primeiro sucateado do Amigos do Fórum, não é verdade? Sim, total. A gente totalmente roubou Amigos do Fórum. E hoje nós somos o Navio Pirata. E a gente é muito, muito grato a vocês por estarem aí sempre ouvindo a gente. Tipo, até essa hora... Que horas são? São 11h20. 11, tipo, já acabou até o Faustão, por exemplo, sabe? É, cara. E, tipo, e a galera ainda está aí, cara. Tipo, acabou até o Fantástico, cara. Caralho. É, entendeu? Caraca, moleque. Tipo, vai começar a passar aquele domingo espetacular, sabe? Que nem é tão espetacular que, assim. Sinceramente, não. Tipo, o seu grau de espetacularidade. Deve ser tipo é domingo baixo. Mediano, tá ligado? É, tipo, um domingo mé. Mas enfim, e vocês estão aí, tipo, isso é muito legal, e vocês são muito legais, então muito obrigado. Isso aí. Esperamos vocês ano que vem. Isso aí. Nós vamos experimentamos várias coisas esse ano, né? Sim. E talvez ano que vem vamos decidir se algumas coisas ficam, se algumas coisas vão. Mudamos formatos, continuamos formatos. Mas, cara, uma coisa que a gente aprendeu nesse ano que a gente curte muito fazer quadrinhos, né, caras? E participar de Comic Cons, cara. Sim, cara. E ganhar dinheiro, foi o que ele quis dizer. Resumidamente. A gente curte muito desenhar e dar dinheiro pra gente. E a gente também queria agradecer os três Bucas que não estão aqui no momento. É verdade. Que é o grande, misterioso Bixiguinha Van Depp. Bixiguinha. Vandas. O sempre ágil, ligeiro e pertinente Fernando Muccioli, o nosso querido Japa Ocidental. Que está no Japão, inclusive. É verdade. Voltando do Japão nesse exato momento. Tá voltando da quebrada dele. Sério? Já? Que absurdo. Pois é, cara. Bate em volta no Japão. Muito obrigado. Bate em volta. Pega uma onda. Milionários Club. Exato, cara. É assim que funciona, cara. High Rollers. Foi pegar uma onda lá e vou voltar logo mais. Então, agradecemos ao Van Depp, ao Fernando Cioli. E sim, claro, o único, inigualável. Sim. LDV. Lorde das Vendas, Makoto. Muito obrigado, cara, por vender colar, muito bem. Vender muito bem e estar tá sempre no rolê. Exato. E sempre estar à disposição. Você é um cara exemplar. Muito obrigado por tudo. E esperamos vê-los todos vocês no próximo encontro da Max Rebel, não é verdade? Então, no que nós, antes de terminarmos com esse jabá maravilhoso, o que nós estamos escutando, Daniel? Ou, aliás, Raoni, você que escolheu a música. A gente está ouvindo o Finado Neguinho, não é? É isso que a gente está ouvindo, então. Do Racionais, véi. CD novo. Loucura. Cores e valores. A gente tá ouvindo o Finado Neguinho. Muito bem. Acho que chama Cores e Valores traço Finado Neguinho. É tipo ponto maior MP3. Nome de música. Ponto MP3. É o que tá escrito no meu computador. Mas muito bem, caras. É isso, terminamos o ano com Racionais, porque, né? Porque é isso aí. Porque é isso, cara. Racionais é coisa linda de Deus e também de. Também de não Deus. E da ausência da dele. Ausência, né? Por que não? É isso, muito obrigado. Vocês, meus grandes companheiros aqui de podcast, terminando esse ano. Sim. Daniel Lafon, muito obrigado. E Raoni, Marcos, muito obrigado também. O senhor é grandioso. Ele é bem alto mesmo, cara. Eu quase bato na porta quando eu. Isso, Daniel. Bem alto. Então, muito obrigado a todos e até o ano que vem, caras. Nós. Falou. Entre as lâminas, 12 microcâmeras, top. Sistema do shopping, HD. Ó, só os sócios vão ver. Uma por beco, duas na indola. O Big Brother é em dólar. A firma é bico seco. A festa acaba cedo. Se falta pra geral, porque nada vai bem se os negócios vão mal. Meu baby é bravo, eu sei. E a natureza se recicla. Outros mil neguinhos zica. Ei, ei, pior que a CIA. Para da pa. Vem, quero ver quem vem, quero ver.